Segue o jogo. Segue o jogo, vem o time espanhol. Toque de bola, Davi Silva, chave de novo, domina. Pede a bola ao lado, vem buscar. Aqui o jogo Iniesta, de primeira, Davi Silva. Toca a bola na ponta, Jordi Alba, devolve de novo o time espanhol, batendo com chave, leva a bola de novo. Carrega com o Sérgio Busquets. É o toquinho ali aproximado do time espanhol. Bola tocada com o Arbelu aqui na direita. Vem buscar, um pouco mais livre de marcação. Se desloca Pedro. Arbelu domina de novo, ajeita a bola com chave. Escapa do jogador italiano, é retomado pelo time italiano, boa finta bonita de Pirlo, aqui atrás. Saindo para o ataque, lançamento bom com ele, Giaccherini. Busca o jogo na esquerda, ginga para cima do espanhol, vai levando por dentro, pede na entrada da área. Giaccherini ajeita o Marquinhos, cruza a bola, bonito na área, tira Piquet, ela passa pelo jogador italiano que ainda tenta pegar. Chega primeiro o jogador espanhol, Jordi Alba, bate para frente, bate mal, cai o jogador italiano, segue o lance, mas o árbitro demorou demais, né? Mas depois marcou. Pareceu que ele marcou no grito. Falta pro time italiano cobrar. Vamos ver novamente. A bola jogada, ali chega o Barça. Nossa, não ouvi nada. O jogador italiano foi derrubado por um fantasminha. Impressionante. Coisa sobrenatural ali. Eu acho que foi derrubado pelo ar. Impressionante. Falta pro time italiano. Uma falta horrenda marcada pelo árbitro. Aí Pirlo vem no cruzamento para a área, pode sair o gol. Quem sabe um gol irregular saindo aqui. Cruzamento de Pirlo, vem bola para a área. Pirlo levantou, chega tirando o time espanhol. Tenta sair no contra-ataque, Davi Silva, boa bola, mas muito forte. Chegou o jogador italiano de letra. Grande passe de André Pirlo, Massacreixo adorou. Bota o cara aqui atrás, sai jogando, recomeça com o Buffon. Buffon vai levando, carregando e volta para o goleiro. Recomeça tudo de novo, para desespero de todos aqui. Aí vai tocando o bola o time italiano. André Pirlo busca o jogo. 0-0, 65% da Espanha de posse de bola, 35% da Itália. Mas 65% rendeu absolutamente nada. Olha o lançamento, a bola sai direto para fora em tiro de meta. Tiro de meta para cobrar aqui Casillas. Olha lá o Pirlo, ó. Que coisa espetacular fez André Pirlo, toque de letra. Muita categoria de André Pirlo, jogador italiano que joga no meio, deu tiro de meta realmente. Aí vai Casillas. Casillas para cobrar o tiro de meta. 34 minutos quase do primeiro tempo. Espanha 0, Itália também 0. Transmissão na Rádio Capivara 96,1. Lançamento de Casillas, levanta, chega tirando a zaga italiana e pode encontrar Gilardino. Chega aí o jogador espanhol, eles brigam ali, braço aqui, braço ali. Toque de bola com o Marquinhos na entrada, boa bola. Pirlo, grande passe, se tocar na direita. Chegou o jogador espanhol na hora H e sai no contra-ataque rápido. Rudi Alba devolveu a bola, ajeitou com chave, pedindo na frente, vai levando chave, espera alguém aproximar para tocar. Prefere a bola mais ao lado com o Jordi Alba, busca o time espanhol, pede de volta a chave. Jordi Alba recomeça, toca a bola aqui com o Sérgio Ramos, que ajeita novamente com o Iniesta. Iniesta vem levando, pede a bola, toque na Davi Silva, que arma a bola na ponta, busca a jogada com o Pedro. Chega o jogador Giaccherini, Pedro conseguiu a finta, tocou na entrada, o toque do jogador italiano, vem para apertar o time espanhol e domina, sai jogando aqui na sua grande área. Aperta o time espanhol, toca com o Giaccherini, chega a Davi Silva, que devolve, vai tocando a bola o time italiano. Vamos ver se vai dar chutão, se vai sair jogando. Bonucci vem aqui pelo lado do campo, tenta o toque de bola na ponta, busca Giaccherini. Giaccherini volta com o Pirlo, aí chega aí meu maestro, mas é apertado, ele tenta a inversão. Ótima virada de jogo para Maggi, mostra a categoria. De Rossi vai levando o time italiano para o ataque, pede Maggio, ele ameaça, agora ele toca, busca o jogo, lançamento é bom, Giaccherini aberto, pode bater, encara a marcação, leva para dentro da área, cruza para a área, tá livre, tocou de cabeça, Casillas pega! Grande defesa! Não estava impedido não! Não estava impedido não! Jogadores espanhóis olharam e falaram, e o impedimento, cadê? Vamos ver se tem impedimento. Nenhum impedimento, não. O goleiro Casillas pegou. Chegada perigosa do time italiano. A bola retomada. Agora está marcando alguma coisa ali. Alguma irregularidade. Ele marcou, parece falta para o time espanhol. Aí está o árbitro. Ele é delegado. Howard Webb. O delegado Howard Webb. Vai tocando a bola para o time espanhol. Vai levando. Chave. Aí a torcida vai embora. Torcida abandona. Vai tocar a bola o time espanhol. Iniesta, de primeira, ajeita, vem buscar o jogador Meloa, vai dominando, toque de bola aqui por dentro, time espanhol vai tentando um espaço, 0 a 0, chances melhores foram do time italiano, Sérgio Ramos vai tentar a jogada, por dentro, a escorada, Torres, recebeu, fintou, vai marcar, bateu, fora! À esquerda do goleiro Buffon. A chance maior do jogo agora foi da Espanha. Bonita jogada. Olha o toque de chaveira do Xavi. O Torres finta e toca no canto. Ele é artilheiro da Copa das Confederações. Pelo menos o Fred do Brasil tá melhor nesse quesito. O toque, a bola vai pra fora em tiro de meta. Vai jogando o time da Itália. O jogo tá bom. Quase 37 minutos. Tá bem melhor que o jogo de ontem, confesso. O de ontem era uma luta livre, uma guerra campal. Olha o toque, a bola inversionada do outro lado aqui na direita. Vem o time italiano, vem buscar Mádio, devolve a bola na meia direita, pede Mádio, preferiu ele mesmo, cruzou pra área, chegou o primeiro jogador espanhol e ela sai pra fora. Esses cruzamentos sempre estão dando trabalho pra defesa espanhola. Cruzamento sempre batendo ali pra dentro, cruzado, fechadinho. E tá dando trabalho pra defesa espanhola. Aí Mádio, aí ele, pra cobrar o lateral, cheio de tatuagens. Toque na direita de primeira, pegou, tentou bater direto. Cacilhas chegou ali, cadê alguém? Saiu agora, sai jogando pro time espanhol, Sérgio Busquets, o volante. Bem marcado o time espanhol. O time italiano vai surpreendendo nesse primeiro tempo. Piquet sai jogando, pede chave, o toque de bola pra ele, devolve pra Piquet, pede a bola de volta, vai carregando o time espanhol, Piquet, toca a bola do outro lado, vem buscar o jogo Sérgio Busquets vai levando, camisa número 16, toca de primeira, vem buscar o Iniesta, pedindo a bola na entrada, Torres devolve a bola mais atrás pro time espanhol, pede a bola na meia, prefere o toque mais atrás com o Piquet, tá pedindo aqui o Pedro, Piquet no lançamento, na esquerda chega, tira o jogador italiano, ela vai voltar pro time espanhol, busca o jogo com o Jordi Alba, que ajeita de novo, vem buscar com Iniesta na entrada, chega o time italiano que pode sair no contra-ataque, na direita aqui ultrapassa a divisória do meio campo, Candreva tá jogando muito, chega Sérgio Ramos, Candreva acabou o campo pra você, Candreva. Cobrança de lateral pro time espanhol, vai levando o time espanhol, quase 38 e meio agora, 0-0 Espanha e Itália em Fortaleza. Alô pessoal de Fortaleza, um abraço. Vai tocando a bola o time da Espanha. Toque de bola aqui atrás. Vai levando, carrega Piquet. Pede a bola ao lado, devolve, ajeita a bola na meia esquerda. Que toca para a Xavi. Xavi carrega, tenta o passe novamente. Vai o time espanhol, que domina. Xavi tenta, toca de calcanhar, ajeita para Iniesta. Vem buscar o jogo, toca de primeira, bola devolvada. Chegou, Iniesta de letra, tenta. Aí quis demais, chegou a zaga italiana. De qualquer maneira, põe para fora. Lateral para cobrar a equipe espanhola. Vem cobrança feita, ajeita Sérgio Busquets, devolve, recomeça, aqui com Sérgio Ramos, vai levando, prende na categoria, bota a bola na frente, toca de primeira, boa bola, passou o jogador espanhol, na entrada da área, saiu do gol Buffon. Ótima saída do goleiro Buffon. E vai saindo jogando o time italiano, André Pirlo. Vai levando, toca a bola, carrega com Eva. Kevin errou o passe. Chapéu espetacular. Mas a bola recuperada para o time italiano. Volta novamente o time italiano com um toque de bola. Quase que dá certo o chapéu, mas acabou não sendo produtivo. Aí escapa, retoma de novo a bola o time espanhol. Aquela retomada rápida do time espanhol. Alim Broco sempre tocando, tudo aí se aproximando para tentar a jogada. Devolve com o Davi Silva. Pede a bola ao meio, recebe de novo Iniesta, pede de novo e toca para a Xavi. Xavi domina, pede ao lado, vai tocando, vai levando o time espanhol para o ataque. De novo Iniesta, aí ao lado tem Xavi, prefere mais atrás, faz a jogada. Sérgio Ramos, todo mundo tocando a bola, errou o passe, pinga o jogador italiano, volta para a Xavi que tenta a tabela. Chega o time italiano no contra-ataque. Aí sai no contra-ataque, André Pirlo recomeça atrás com o Chiellini. Apertado o zagueirão, toca boa a bola. Vem com o Marquinhos que de primeira ajeita. Bonita devolução, Gilardino. Toque bonito do time italiano também. Vai se aproximando com categoria. Aí vai levando o Giaccherini. Toca por dentro, ajeita. Aqui, olha o Marquinhos, estilo bonito. Ajeita novamente o time italiano. O time italiano tá querendo parecer jogar igual o time espanhol, hein, impressionante, né, Massacre? Ah, tá bonito o jogo, hein? Muitos toques, mas por enquanto, poucas batidas ao gol. E a Itália tá mais cabeceando ao gol do que chutando ao gol. Mas tá tendo muito mais oportunidades do que a Espanha, hein? Abominável. Tá um jogo sensacional no toque de bola. Vai levando o time espanhol de novo. Sérgio Busquets. Carrega, toca a bola. Aliás, falta. Tivemos falta nesse jogo? Eu até agora, eu acho que teve uma, duas, três. Números espetacular. Olha o Jordi Alba. Toca a bola por dentro. Vai levando chave. Pede a bola ali dentro. Vem o toque de bola. Arbeloa tá louquinho, louquinho ali na ponta direita. Tá em mim, tá em mim. Não deu. Preferiu. Tá. Agora sim. Chega a bola em Arbeloa. Volta a bola. Ajeita mais atrás. Recomeça. Tudo novamente. Olha o time espanhol. Seu toque de bola. Aperta o time italiano. Jogador prende. Volta a bola. Com o Piquet. Chega o Piquet. Aí o jogador inversiona. Boa inversão do outro lado. Olha o Jordi Alba. Categoria. Macia no peito. Vai levando. Tenta achar o espaço. Passo, Iniesta, volta a bola, Sérgio Busquets, chegou antecipando o jogador italiano, caiu no chão, segue o lance, Sérgio Busquets, boa bola, Iniesta na velocidade, na categoria, fintou, tocou na entrada da área, chegou Bonucci, já vingou, contra-ataque do time italiano, Candreva demorou muito, não tinha ninguém, aí voltou, o árbitro passou na bola, Pirlo de primeira, sensacional, quebrou a marcação espanhola, Giaccherini pedalou na entrada da área, escapou, bateu no canto, em cima do zagueiro, assobra um canhão no canto, espalma, Cacilhas, a bola sobra ainda pro time italiano, na direita Mádio, vem buscar o cruzamento, chegou muito bem o jogador espanhol, recupera. Que bola espetacular de Andrea Pirlo. A bola volta pro time italiano. Recebe. Tá estourando aqui. Desculpa. Aí vem o toque de bola. A bola passa de qualquer maneira e vai pra fora. É a empolgação aqui do narrador. Desculpa. É tiro de meta. Aí tá o chute do negócio. Olha o Cacilhas. Cacilhas deu um soco. Não quis nem saber. Vambora pro jogo. Não vou me comprometer. Olha lá. Deu um soco na bola de qualquer maneira e tirou. E vamos pro jogo. Aí ali o pessoal. Vamos lá, nossa igreja. É, o Cacilhas agora teve que dar uma manchete na bola pra poder tirar da área em abominável. Tá preocupante isso na competição. Tá preocupante. Aí tá levando muito bem o jogo de igual pra igual. Aperta o time espanhol em cima de Buffon, que sai jogando com o Barzagli. Toca a bola na frente, Marquísio. Lançamento, escora mal no peito. Recomeça o time espanhol, retoma. Chave dominou, quem sabe no finzinho do primeiro tempo. Vem o time espanhol, Pedro carrega, pede, prende, ajeita, vira a bola, categoria demais agora do volante Sérgio Busquets no peito, coloa no peito, bola com Pedro, volta novamente, ajeita, vem Busquets novamente, domina, Sérgio Ramos, pede a bola, Arbeloa aqui na direita, que domina, o time italiano marcando em bloco, ajeita de novo no meio, busca, ginga pra cima do jogador italiano, caiu, o árbitro deu vantagem, seguiu com o time espanhol, chave, tocou, bateu no árbitro! Howard Webb de zagueiro, de um volante agora. E que volante, hein? Dos tradicionais. E se ficar o contra-ataque do time italiano era um problema pro árbitro. A bola volta pro time espanhol de novo. Iniesta, um show à parte. Pessoal, tudo rindo aqui. Olha Iniesta. Toque na meia esquerda de primeira. Ajeitou o Jordi Alba pedindo Iniesta. Recebeu. Aí o árbitro tá fugindo da bola agora, né? Vai levando. Iniesta pedindo a entrada para o toque. Cruzamento para o perigo do time espanhol. Ela passa por Xavi. Olha o Xavi ali. Chegando na entrada da área. Estima um centroavante. Não chegou na bola. A bola vai para fora em tiro de meta. Sempre aquela troca de posições, né? Jogadores espanhóis com a mobilidade bonita. Mas não chegou o Xavi, é tiro de meta. Pouco para terminar o primeiro tempo. Um grande primeiro tempo. Não tivemos gols, mas muito bem jogado. Tivemos pequenas chances de gol. Mas um jogo muito bem jogado. Muito bem mesmo. Duas equipes jogando um grande futebol. Vai tocando a bola o time italiano. Barzagli devolve com o Bonucci. Vamos ver, eu acho que o árbitro vai terminar os 45. Não tem que dar crespo. E é isso que acontece. É isso que acontece um pouco depois. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo. 0 pro time da Espanha, 0 pro time italiano. Agora fique com o intervalo musical da Rádio Capivara. Daqui a pouco estou de volta. Que música vamos ouvir? Nós estamos ainda checando que música colocaremos aqui. Tem inúmeras músicas, né? Tem aqui umas 100. Coloca Mac Follow Follow. Vamos ouvir um Mac Follow Follow. Estamos. falhou, falhou. Está falhou, falhou. Falhou, falhou, falhou, falhou, falhou, falhou. Some they follow, follow, them close them eye. Them close eye, blink, blink, blink. Some they follow, follow, them close them mouth. Them close mouth, pa, pa, pa. Some they follow, follow, them close them ear. Them close ear, boing, boing, boing. Some they follow, follow, them close them sense. Them close sense, biri, biri. Some they follow, follow, them close them eye. Close eye, peep, peep, peep. Some they follow, follow, them close them mouth. Them close mouth, pa, pa, pa. Some they follow, follow, them close them ear. Them close ear, boing, boing, boing. Some they follow, follow, them close them sense. Them close eyes, biri, biri. I say them close sense. Say them close sense. If you they follow, follow, make you open eye, open mouth, open sense. If you dey follow, follow, make you open sense, open ear, open mouth. Now that time, now that time you know go fall. Now that time you know go fall. If you dey follow, follow them boot. Follow, follow them. Now inside come back, you go quench. Cockroach day, ratty day, eco day, darkness day. Now inside come back, you go quench. My brother make you never follow book. Look, come and go your way. Follow, follow, follow, follow. Make you not follow book. Look at my use your sense. Follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow. Follow, follow. Estamos de volta com a Rádio Capivara. Você viu o intervalo aí, a música para relaxar. E vamos agora para o segundo tempo de Itália e Espanha. Por enquanto 0-0. No intervalo aqui tivemos um monte de curiosidades, viu, para contar. Aquele... Vamos responder aqui ao ouvinte da Rádio Capivara. Está com o pau aqui? Peraí. Bom, no que você está dizendo aí? Ah, travou a página. Não tem problema. Apito o árbitro. Começa o segundo tempo na Rádio Capivara. Ali a Itália, toda como o Massacration destacou aí, de luto. Uma faixa preta aí. Não ajudou não, viu? Tá com uma faixa preta aí o time italiano. Por causa de um jogador que jogou na Fiorentina. Ele chama Stefano Bonovovo, é isso? Acho que é isso, Stefano Bonovovo. Por isso que eles estão aí, todos aí, homenageando ele por causa disso. Olha o Mádio, cruzamento, vê o time italiano. A bola passa por todo mundo e vai do outro lado para o time espanhol cobrar o lateral. O Mádio aí, o jogador, o lateral da equipe italiana. Vicente Del Bosque, fez um domínio espetacular no primeiro tempo. Categoria de Vicente Del Bosque. Muita categoria tem o técnico espanhol. Ele vem para a cobrança de lateral, Arbeloa. Arbeloa vem, olha. Aí o técnico do time italiano, Cesare Prandelli, com uma careta bonita que só. Careta fantástica. Olha o toque de bola, vai levando o time italiano. Toca a bola, leva, ajeita com o Bonucci. Desce o time italiano, pedindo o lançamento. Prefere. Olha o lançamento na entrada da área. A bola passa, vem buscar o jogo o time italiano, é Massai. Massacration. É isso aí, abominável aqui na Central de Informações Inúteis da Rádio Livre Capivara. Descobrimos que a Itália hoje está jogando de luto por causa da morte do jogador Stefano Borgonovo. Tinha 49 anos e sofria de uma doença que o meu tio também morreu dela, que foi de esclerose lateral amiotrófica, uma coisa séria que levou ao óbito desse jogador, que já jogou no Milan, na Fiorentina, no Pescara e no Udinese. Se a doença foi igual o nome, tá ferrado, né? E o nome... é complicadíssimo, né? Então, minhas condolências também para Stefano Guanovovo. Aí vai tocando, vai levando o time espanhol aqui na defesa. Aí Piquet toca a bola na meia direita, vai com chave, devolve novamente. O time espanhol não toca de bola, Piquet. Aí o time espanhol. O time espanhol tá meio calmo demais no seu toque de bola, mas um toque de bola um pouco mais zen. Teve umas curiosidades aqui no intervalo, falando que o time espanhol desfrutou dos prazeres de Fortaleza. Um pouco Massacration vai destacar um pouco mais aqui. Quando o time espanhol vai tocando a bola com o Piquet. Na direita ajeita, vem Arbeloa, pede a bola, devolve de novo, ajeita com o Piquet. Aí pede a inversão do outro lado, Gordialba. Piquet viu, boa inversão para Gordialba. Vem buscar o jogo, chega o jogador italiano, faz a volta em cima do jogador italiano. Novamente, devolve com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos domina, tenta, prende, toca a bola de primeira com chave. Chave vem, devolve de primeira, ajeita tudo de tocadinho, tudo bonitinho. Iniesta buscou na esquerda e foi bem. Cortou o primeiro, cortou o segundo, já levou dois, pede por dentro, prefere mais atrás, chave ao lado dele, que de primeira pra Iniesta, que vem passando o jogador na esquerda, preferiu por dentro o Torres, que devolveu, espetacular Iniesta na entrada, vai! Iniesta do céu! Seu futebol não é esse! Fez tudo certinho, tabelinha bonita com o Fernando, na hora de tirar um 10, tirou um 6,5, camisa dele, né? Tirou um 6. Tiro de meta para cobrar o time italiano. Vai domina aqui na defesa, vai levando o Bonucci. Toca na entrada, leva com o Barzagli, vai levando o Montolivo. Montolivo que entrou no time italiano. Montolivo entrou aqui no time italiano para a saída do jogador italiano. Daqui a pouco vou checar aqui. Olha o toque de bola na esquerda, vai levando de primeira. Volta novamente para Chiellini, que devolve para Montolivo. Montolivo domina, pede a bola aqui na meia direita. Vai para buscar o jogo. Toca para Bonucci. Boa bola na direita, Mádio. Divide o jogador espanhol. E chega bonito o Gordialba para tirar para lateral. E para cobrança de lateral, o time italiano, Mádio. Aciona ali, faz uma jogada ensaiada. Toca a bola de primeira, Montolivo. Devolve de novo com o Mádio. Mádio vem, novamente ajeita. De primeira, Candreva pediu. Boa devolução. No compêndio tirou o time espanhol. Retomou, recuperou. Toca a bola atrás. Sai jogando, chutão do Sérgio Ramos. Encontra muito bem. Dominou o jogador espanhol, evitou a saída. Deu uma finta bonita no jogador italiano, Pedro. Volta a bola com o Iniesta. Vai o time espanhol no toque de bola. Pedindo a bola do outro lado. De primeira, de novo com chave. Recebe Iniesta. Busca o time espanhol. espanhol, pede a bola de volta, ajeita novamente com o Piquet, que toca de primeira, ajeita novamente o time espanhol, vai tocando, o time tá vendo ali na butuca, esperando algum lance. Eu toco de bola para Sérgio Ramos, que pede de novo Gordialba, que toca por dentro, faz jogada Iniesta, que domina, pede a bola por dentro novamente, vem Xavi, vai girando, vai tentando espaço, chega o jogador italiano em cima dele, volta para Sérgio Busquets, que de primeira aciona para Xavi, Xavi tem liberdade, pedindo ao lado dele o Davi Silva, preferiu mais ao lado com o Iniesta, entregou para Pedro, que já armou a mina à esquerda para Gordialba, invadiu no fundo, cruzou na mão de Gianluigi Buffon. A Diamond Buffon só jogando. Já vem pro contra-ataque o time tal. É o jogo da mesma maneira do primeiro tempo. Toque de bola. As duas equipes botando a bola no chão. Dificilmente chutão. Tem a bola com o Candreva. Candreva está jogando. Toca a bola mais atrás. Volta com o André Apiro. Aí o maestro do time italiano. Recomeça. Toca. Está jogando com o De Rossi. Aí De Rossi vai dominando. Vai carregando. Pede um pouco mais na frente o Marquinhos. Prefere ao lado. Chiellini. Zagueirão se aventurando. Toca a bola no meio. Ela passa pro jogador italiano. Vem a inversão. Na direita. Sensacional se dominar. Não dominou. A bola saiu para a lateral. Lateral para cobrar o tiro de pé, vai mudar. Já vai mudar o técnico Vicente Del Bosque. Jesus Navas vai entrar. Número 22 da equipe espanhola. Jesus Navas vai entrar. Vamos ver quem me pode tirar. Gordialba para cobrar o lateral. Em questão aí do Montolivo, que entrou no lugar do jogador também, parece ser o Giaccherini. O Giaccherini não vi jogar ainda aqui na direita. Eu estava caindo para gente. Pareceu ser o Giaccherini então. Giaccherini sai e entra Montolivo. Vai tocar na bola o time espanhol, aperta o time italiano. Retomado, recomeça tudo novamente. Time espanhol nesse momento bastante recuado até. Marca lá na frente, está um pouquinho recuado. O time italiano tocando a bola. Devolução de novo, ajeita De Rossi. Pedindo a bola na ponta, vai carregando De Rossi. Vai levando, carregando, toca na entrada. Chega Piquet, categoria de Piquet que tenta ligar. Chega bem, o Chiellini cai. Se levanta, tá valendo, olha o Chiellini. Ótima jogada, leva, lança na esquerda. Cruzamento forte demais, vai cair do outro lado. O jogador italiano corre, corre, corre. Candreva dessa vez evitou. Na direita, pra cima do jogador espanhol. Ginga pra lá e pra cá, cruza pra área. A bola passa pelo jogador Gilardino e vai pra fora. Se você quiser agora apontar a curiosidade, Massacreixa, com você. Não, eu disse não. Vamos deixar quieto, podemos nos comprometer. É tiro de meta para cobrar. Tiro de meta para cobrar e vai entrar Jesus Navas, vai sair Davi Silva. Davi Silva, número 21, vai embora no time espanhol. Davi Silva, um jogador ali caindo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, jogador desse movimento. Que os Navas, jogador um pouco mais de velocidade que Davi Silva. Pode ser que ele queira um pouco dessa velocidade do time espanhol. Mobilidade um pouco mais rápida. Toca bem a bola, mas está tocando um pouco lento, um pouco zen. Muito pelos fatores extra-campo. Mas que seja. Futebol é dentro do campo e não fora, e vamos pro jogo. Aí Davi Silva, indo pro banco, aí lançamento feito, chega, escora de cabeça o time espanhol, explode o time italiano, André Apiro sai jogando, toca a bola o time italiano aqui atrás, carrega, toca a bola na frente, André Apiro leva, pede a bola na ponta direita, lançamento forte aqui na direita, escorou mais, a bola fica pro time espanhol que sai jogando aqui na defesa, 0-0, continua o jogo, lançamento agora lá, Gerson pra direita, chegou o primeiro jogador italiano, cortou de cabeça, volta pro time de novo espanhol aqui na direita, toca a bola, Arbeloa busca o jogo de primeira, ajeita, faz a volta, conseguiu a finta, bonita jogada, Jesus Navas acabou de entrar, ela desvia no jogador italiano, vai tentar evitar e não evita, escanteio pro time espanhol, primeira participação de Jesus Navas, já fez um salcedo danado na área do time italiano. Escanteio para o time italiano, está Jesus Navas. Joga no time do Sevilla da Espanha. Time tradicional espanhol. Time que sempre briga pelos títulos espanhóis, embora a hegemonia seja sempre de Real Madrid e Barcelona. E vem Xavi no cruzamento para a área. Levantou para a área, subiu de cabeça. Sérgio Ramos tocou, parece, com a nuca. E agora a confusão. Sérgio Ramos foi lá, o Chiellini deu um abracinho, né? Vamos ser amigos. Aí foram ser amigos. A bola sai pra fora. Cego, mas vamos ver novamente. A bola subiu. Não houve absolutamente nada. Impressionante. Sérgio Ramos reclamando demais. Vamos jogar a bola, Sérgio. Vai o Madi na cobrança de lateral. Aí o Madi pra cobrar o lateral pro time italiano. Aí demora pra cobrar o lateral. Espera alguém pra aproximar. Agora ele toca. Vem, divide o jogador espanhol. Sobe ali. Faz cavalinho em cima do jogador italiano. Caiu no chão ali o Gilardino. Fica lamentando. Fica ali. Dizendo: oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí chega ali de novo a Busquets. Estava no lance. E o Sérgio Ramos. Impressionante a rapidez do Sérgio Ramos. Ele estava antes um pouco desse lance. Ali na área, de repente já estava aqui do outro lado. uma rapidez espetacular de Sérgio Ramos. Um pouco também afoito e vai tocando a bola do time italiano. Aqui no meio, a bola aberta, ali na ponta esquerda, Chiamini. O italiano bem adiantado. Jogo igualíssimo. 0-0, Espanha e Itália. Laica, Montolivo. Recebeu o Mádio. Cruzamento para a área nas mãos de Iker Casillas. Ficou fácil demais para Casillas. A jogadora italiana aperta aí, ele tenta o lançamento. Olha o lançamento do Casillas. Se pegar o Jesus Navas, ele é rápido demais. Ele pegou. Impressionante, sofreu a falta. O Chiamini deu um vacilo danado. Jesus Navas saiu atrás do Chiamini, chegou na frente. Impressionante, impressionante também o lançamento do Iker Casillas. Gerou uma falta pro time espanhol. Tá lá ele, Xavi. Xavi vai cruzar para a área, está ele. Ele não está tendo muita chance. A única chance que ele teve, ele perdeu. Fernando Torres. Mas sempre um perigo para a área, Fernando Torres. Vem cruzamento para a área. Chance boa para o time espanhol. Abriu para cá. O Brasil espera você, Espanha. O Brasil aguarda você. Vamos ver se você corresponde. Cruzamento para a área, Xavi levantou para a área, subiu! A bola vai para fora. Sérgio Ramos tocou de cabeça. Pareceu que tinha parado até o lance, né? Aí parou mesmo. Parou mesmo. Eu estranhei realmente. O impedimento exatamente de Sérgio Ramos. É o único jogador que tocou na bola. Estava impedido, estava à frente. Aí vai tocando a bola o time italiano aqui atrás. Leva a bola, ajeita no meio, vem buscar o jogo. Toca com o De Rossi. Pede a bola na meia direita, com ele, Montolivo. Exatamente no lugar de Giaccherini ele entrou. Bola tocada na meia direita, vem um toque de primeira, busca de cabeça. Não domina o time italiano, recupera o time espanhol. Tenta o lançamento aqui na esquerda. Pedro dominou, chegou o jogador Montolivo e põe pra fora. Lateral pra cobrar o time espanhol. Aí vem pra cobrança. Jordialba, 0-0, quase 12 minutos desse segundo tempo. Por enquanto está indo para a prorrogação o jogo, onde o Brasil também quase foi para a prorrogação, mas Paulinho não deixou, fez o segundo gol. E o Brasil está na final aguardando o adversário do jogo de hoje. Aí o toque de bola na ponta esquerda. Pedro chega a marcação pedindo por dentro. Vai levando, carrega, chega a marcação, devolve Iniesta. Iniesta vem, toca por dentro, leva a bola. Ajeita com o Sérgio Busquets, que toca a bola na minha direita. Xavi arme, abre a bola aqui na direita com a Arbeloa, que devolve a bola de novo para a Xavi. Pede Sérgio Busquets novamente. Domina Sérgio Busquets, já encontra na entrada da área Jesus Navas. O passe é bom. Torres recebeu, chegou dois, está vendo, fintou o primeiro. Ajeitou a área para o canhão do gol. Defende Buffon! Sensacional a jogada da Espanha. Jesus Navas bateu, Buffon pegou ali meio uns dois tempos, um tempo e meio, e sai jogando o time italiano. Bola tocando ali na minha esquerda, vai descendo o time italiano. Chiamini arruma no meio. 0-0, quase 13 minutos, vai levando, ajeita a bola novamente, aqui Montolivo faz a volta em cima de Xavi, devolve pro time italiano, toca a bola com o De Rossi, pede a bola a Bonucci, De Rossi vai levando, carregando, tentando o lançamento, volta a bola de novo, vai descendo o time italiano, Bonucci volta a bola aqui na esquerda com o Chiamini, que toca de primeira, leva com o Pirlo, Pirlo tenta o lançamento, pede a bola na direita, faz a finta bonita com o corpo, ajeita a bola de lado, vai levando, Montolivo aberta a bola na direita para Mádio, que devolve de primeiro de novo. Outra vez Montolivo, vai girando o time italiano. Andrea Pirlo lança na direita, boa bola. Mádio dominou, encarou o Jordialba, conseguiu o chute cruzado, bateu um jogador espanhol e sai. Lateral para cobrar o time italiano. Aí Mádio pede na entrada da área com Candreva. Ele titubeia um pouco para cobrar o lateral. Não acha ninguém. O time espanhol marca forte. Agora achou Candreva. Chega a marcação. Ele prende para ganhar o escanteio. E ele ganha o lateral. O escanteio ao lateral. Vamos ver. Escanteio para a equipe italiana. Está o Candreva ali. Conseguiu o que queria. Ganhar o escanteio. Vai ele, Andrea Pirlo. Sempre ele para cobrar o escanteio. Muita categoria, pode ser ensaiado. Pode tentar o gol olímpico. Vamos ver o que vai. Ensaiado. Cobrou curto, ninguém entendeu. Ajeitou a bola de volta. Pirlo recebeu, tocou a bola por dentro. Olha só o toque de estilo do Montolivo. Armou na esquerda, vem de primeira. De Rossi aciona agora. Meio espaçado o time italiano. Chega com perigo. O que aconteceu? Impedimento novamente. Outro impedimento marcado ali pelo auxiliar Então vem de novo o time espanhol aí, o Cesare Prandelli, gostando do que está vendo. Em entrevista dizia: vamos ter um jogo muito difícil, o time espanhol vai para cima, nós vamos ficar atrás. Não é isso que está acontecendo, o time está vendo se está jogando o jogo. Esperamos que o Brasil faça isso também, se pegar o time espanhol. Aí o lançamento, Casillas, lançamento na entrada, tira a zaga italiana, Mádio dominou, vem o time italiano, caiu no chão, tá valendo, segue o jogo, vai pra cima então o time espanhol de novo, Sérgio Ramos saiu e levou, pediu, boa bola na esquerda pra Pedro, devolveu mal demais. Sérgio Ramos não tem toda essa velocidade, se for Jesus Navas até que pegaria. É uma velocidade muito forte, mas o Sérgio Ramos, convenhamos, é zagueiro, é estilo volantão, não vai chegar numa bola como essa, nem com turbo se ele quiser. É tiro de meta para cobrar o time italiano. Aí o Buffon sai jogando aqui atrás, vai levando, De Rossi carrega pro time italiano. Vem o toque, lança a bola do outro lado, vem buscar o jogo Chiellini, de primeira para André Pirlo, e toca a bola novamente com o De Rossi, pede a bola lá do Montolivo, De Rossi lança bonito na esquerda, mas a bola vai muito fechada para fora. Chiellini está no jogo sim, eu errei, porque ele não tinha aparecido ainda para o jogo, o Chiellini, ele caindo para a esquerda, daqui a pouco vamos checar quem saiu então, vai tocando a bola o time italiano, e a bola tocada aqui, o Madi está no jogo. Mas aí você aí, entre em contato. Veja quem saiu na entrada do lugar para Montolivo entrar. E agora o Kevin não dominou. Kevin não dominou. E vem cobrança de lateral. De primeira, dominou. Bola tocada. Torres na direita, busca. Vem um time espanhol. Torres pedindo por dentro. Jesus Navas, bonito. Mas aí se atrapalhou todo. É tiro de meta para cobrar o time italiano. 16 minutos do segundo tempo, aí está Jesus Navas, botou bem fogo no jogo, a saída de Davi Silva, botou mais velocidade no time espanhol, Buffon ali meio preocupado, vamos sair, o time espanhol marcando saída de bola, aí De Rossi toca a bola na frente, sai jogando o time italiano, vem para buscar o jogo, ajeita de lado, que toca de primeira, volta novamente, Montolivo, lançamento forte ali buscando, veio a escorada de primeira, bonita bola para Chiellini, Chiellini escapou, pede na entrada da área, preferiu mais atrás Montolivo. Montolivo então domina, faz a jogada, prende, volta tudo novamente, recomeça tudo de novo, todo o time espanhol já voltou, bola tocada de novo aqui com Montolivo. Montolivo no levantamento, tá livre, dominou mal demais o jogador espanhol, chegou, mas tá impedido de novo, tá livre, tá tão livre que tava impedido. Vai jogando o time espanhol, vai levando o time espanhol, Xavi pede ao lado, faz a jogada, ajeita e toca pra linha, vai, passa como um raio o jogador espanhol, Jordi Alba, chegou o jogador italiano, chega mais um ali, trava bem, chegou com categoria o Candreva, sai jogando o Candreva, lança pro meio, Pirlo escora atrás, jogador espanhol ali na butuca, sai jogando atrás, com o Negoci, vai levando o Negoci, carrega, toca a bola no meio, Bonucci, vai descendo, Chiellini, toca na esquerda, Chiellini, caindo pela esquerda. Ele me pegou de surpresa, né? Porque eu vi jogando na direita no primeiro tempo. Não vi lá na direita, achei que ele tinha saído. Ele escondeu aqui. Aí o toque de bola. Devolve novamente. De Rossi. Bola devolvida. Toca a bola. Chiellini. Time italiano. No toque de bola. De pé em pé. Pirlo tentou uma jogada ensaiada. Ninguém entendeu o ensaio dele. Aí cai o jogador espanhol e é falta pro time espanhol. Aí o Marquinhos vai lá. Tenta acalmar. Veja novamente aí caindo o jogador espanhol. E é falta para cobrar o time espanhol. Está Xavi Hernández. Xavi Hernández, número 8. E o time espanhol toca. Aperta aqui. Iniesta faz a volta. Escapa. Chega a marcação. Sensacional. Escapou dos dois. Outra fita. Para fazer o golaço. Bateu. Longe do gol. Iniesta. Não é assim. Ele faz tudo certo. Mas na hora de executar, manda longe de novo. Vamos calibrar o pé, hein? Vamos calibrar o pé, Iniesta. Tiro de meta para cobrar o time italiano. Iniesta não acredita no feito que fez. Aí vai tocando um time italiano, montou vivo na entrada da área, volta a bola novamente, carrega, toca na ponta direita, vem aqui, carrega com o Maggio e devolve de novo, sai jogando o time italiano, que volta de novo aqui no meio, na inversão, montou vivo, boa bola na ponta, busca o jogador italiano que toca de primeira, a bola espiga no jogador espanhol, igual contra-ataque, chegou o jogador italiano. E a Vigil Espanhol levantou o pé, o Torres caiu no chão, a mim lamentando, mas salvou, né? Senão seria contra-ataque puro. Fala, Massa Cleiton. Vamos acalmar aqui um pouco. Massa Cleiton ainda está aquecendo. E a cartão amarelo aí. Cartão amarelo pro jogador De Rossi. Um sistema que tá lento, né? Essa é a realidade. Aí De Rossi, Daniele De Rossi tomando o cartão, mano. Não se preocupe, você vai ter a informação. Aí vai sair jogando o time espanhol. Vai tentar o cruzamento para a área. Aí está De Rossi. De Rossi que tomou o cartão amarelo, preocupado, o time espanhol. Será que vai levantar a bola para a área? Não é o normal do time espanhol. Acho que vai sair jogando, como fez agora. Pique, toca a bola de lado. Desce com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos domina, sai jogando, toca a bola de primeira, aciona. Vem Pedro. Pedro volta, ajeita novamente, sai jogando, que volta de novo, aqui de lado. Vem a inversão, do outro lado buscando na direita. Arbeloa, Arbeloa volta, ajeita com Xavi. Xavi vem de novo, toca a bola com Sérgio Busquets, que acionou Iniesta. Pede por dentro, Iniesta faz a volta. Vem o time espanhol, não dominou, mas conseguiu ainda ficar com ela. Ajeitou com Jesus Navas, de primeira, devolve. Todo mundo de branco cercando o time espanhol. Vem um toque na entrada da área, Xavi dominou, escapou, bonito drible. Rolou na esquerda, Iniesta bateu dentro da área, ela faz a curva. O Iniesta tá muito displicente hoje, hein? Displicente demais o Iniesta. Sempre faz uma bonita jogada, mas na hora de tentar definir, não tá definindo. Essa é a diferença do time espanhol. Não está conseguindo definir. E o time italiano é copeiro, não pode brincar com o time italiano. 0-0. Agora caiu o jogador italiano. Tem agora? Ah, saiu o zagueiro Barzagli. Então, aqui está a informação, você ouvindo da Rádio Capivara. Barzagli saiu. O zagueiro Barzagli, ou seja, agora ele tem Chiellini e Bonucci na zaga. Antes ele jogava com 3 zagueiros, agora ele só joga apenas com 2 e coloca o Motovivo no meio campo para ter um pouco mais de aproximação o time italiano. Aí caiu o jogador italiano ali, o Marquisio. Aí o torcedor aí vendo da sua maneira, com binóculo. Um binóculo está vendo o jogo. Olha só, tecnologia às vezes ela é avançada, mas podemos também usar outros meios antigos, por que não? Ainda são brevemente bons esses meios. Aí está Marquisio, sua chuteira laranja amarela, meio laranja, meio amarela ali, todo ali equipadinho. Jogo parado, 0-0. O Brasil aguardando o seu adversário. O jogo aí parece que do jeito que está caminhando pode ir para uma prorrogação. Aí está Montovivo, xim, xim, xim, entendi, entendi. Aí concordando com o que está falando o técnico. Aí a torcida espanhola em peso aqui. Aí a Shakira, aí está. Para a colombiana Shakira na torcida, torcendo para o zagueiro Piquet. E o espanhol, né, mulher do zagueiro Piquet. Aí está a Shakira para brilhantar o estádio de Fortaleza. Aí vai tocando o time italiano. Bola tocada na direita, Marquisio, vem o time italiano. Bola aberta na ponta, Maggio bateu em cima do jogador espanhol em lateral. Lateral para cobrar o time italiano. Maggio vem para cobrar. Quase 23 minutos. O time espanhol cercando. O time da Itália tentando cobrança de lateral. Candreva, categoria no peito de novo. Vai tentar de letra. Ótima bola para Maggio no fundo. Cruzou. Olha o gol da Itália. Dividiu o Espanha escanteio. Olha o Piqué aí, ó. Aí, Shakira, ó. Aí. Providencial, Shakira. O corte de Piqué. Evitando que poderia ser o primeiro gol do jogo. Gol na frente que poderia ser da Itália. Pirvo. Vem cruzamento. O time italiano pressionando. Levantou. Subiu. Tirou a zaga de cabeça espanhola. Ela fica na sobra de primeira. Mas o Pirvo não entendeu. Se o Pirvo ficasse onde ele estava... É, ele estaria impedido, é verdade. Burrice minha agora. Aí o Maggio. Fez a jogada, o corte pra dentro. Exatamente, ele estaria impedido. Mas ele se colocaria, tentaria se colocar, não ficar impedido, pra receber essa bola novamente. Foi um ótimo passe. E o Primo não conseguiu pegar. Aí o toque de bola, vai dominando o time italiano. A bola ajeitada aqui atrás. Recomeça. Olha como corre o Pedro. Tá louco. Vai pra cima do Buffon. Vai, volta o Buffon. Toca bem, aqui na direita. Domina o jogador italiano. Escorregou um pouco, mas conseguiu o toque. Aí dominou o Primo. Chega o jogador Torres. O espanhol agora vai tentando tomar a bola à força. É falta em cima dele. Falta em cima de André Pirlo, o número 21 do time italiano, ótimo jogador. Aí Fernando Torres, Herminho Torres. Ele gosta de fazer gols nos momentos decisivos. Já perdeu um gol feito no primeiro tempo. Mas aí está ele, o centroavante está lá. Olha o toque de bola, na meia esquerda, Chiellini, vem o time italiano. Recebeu com perigo, pediu a bola de volta. Devolve, novamente, Chiellini. O time italiano vai tendo, acho que vai tendo até mais posse de bola que o time espanhol nesse segundo tempo. Aí vai tocando a bola, De Rossi, na entrada da área. Chega o time espanhol cercando, pedindo a minha bola. Preferiu a Ginho, o time espanhol cercando bem. Volta a bola, Montolivo, abertura na ponta, Mádio. Devolução pode ser feita de Candreva. Candreva recebe. Dominou, o time da Espanha cerca. Ele volta mais atrás. Tenta o cruzamento, tenta o lançamento para a área, chega a marcação, então ele recomeça tudo novamente pro time italiano. De Rossi, time espanhol todo ali na butuca para tentar tomar. Bola tocada aqui na minha esquerda, Chiellini. Todo o time italiano tocando a bola de pé em pé. Categoria, vai levando o Marquinhos na entrada, boa tabela de Chiellini, pediu, ótima bola de Pirlo na entrada da área, Candreva bateu dividindo, ela fica na área, tira a zaga espanhola, o time italiano tá chegando, o time italiano tá chegando e vem de novo. André Pirlo domina, o time da Espanha. Olha a maldição aí, Espanha. Olha a maldição aí, Espanha. No ano passado, na Copa das Confederações passada, o time da Espanha caiu fora um time mínimo dos Estados Unidos. Tem que tomar cuidado, hein? Pode estar vindo de novo. E o time italiano tenta, o árbitro deu falta. Falta pro time italiano, é isso? O Jordi Alba não acredita. Me deu falta. Vamos acompanhar novamente. Chega o jogador. Ah, foi falta clara. Vai só no corpo de Mádio. O Jordi Alba. E o Candreva chegou ali. O Jordi Alba tentou, chegou dividindo com o Candreva. Aquela coisa toda. E o árbitro marca a falta pro time italiano. Sempre ele. André Pirlo, número 21. E o árbitro, só no apito. Vem cruzamento para a área. André Pirlo para levantar para a área. Um penetrado. Quem sabe agora? André Pirlo. Ali. Todo posto para cobrança. Olha para a área. No trote. Levantou para a área. Subiu. Piquet tirou. Novamente ele. Piquet. Para você de novo, Shakira. Escanteio para cobrar. Escanteio para cobrar o time italiano. André Pirlo. Vem cruzamento para a área. Vem bola perigosa para a área. André Pirlo. Perigo. Pirlo. Levantou para a área. Subiu de cabeça. Por cobertura. Vai para fora. Chiellini. Encobrindo o goleiro Casillas. Cesare Prandelli agora fez um sinal. Não sei se é de substituição. Alguém vai entrar. Chamou alguém para conversar. Movimentação ali no banco italiano. Olha o Chiellini. Como ele subiu. Estilo do Paulinho, né? Mas o Paulinho então jogou pro gol, Chiellini. Tiro de meta para cobrar. Tiro de meta para cobrar o time espanhol. Que Casillas ali. Aí a torcida toda acompanhando. Casillas bate o tiro de meta. Levanta a bola. Chega o jogador italiano. Toca de cabeça. Montolivo escora. A bola volta para o time espanhol de novo aqui. Sérgio Ramos tenta o lançamento. Prende, pede a bola. Toca a bola com o Iniesta, que de primeira já aciona. Ajeita o lançamento de Jordi Alba. A bola é legal. Chegou Pedro. Chegou tocando. Jogou para fora. O Buffon ameaçou fazer a defesa. E aí o Pedro ficou meio indeciso, não tá impedido não. Lançamento sensacional. O Pedro ameaçou. E aí ele tocou. Não muito forte na bola, ela sai pra fora. Ótima chance pro time espanhol. Tiro de meta pra cobrar. Aí Buffon acionando, vou jogar. Vou levantar a bola. Aí Buffon vai aí pra cobrar o tiro de meta. Bate rasteiro, bate mal. Montolivo conseguiu ainda consertar. Ajeita com Bonucci. Bonucci vem, domina, lança a bola do outro lado. Chiellini. Zagueiros italianos tocando muito na bola. Diferentemente contra o Brasil. Fazendo um grande futebol contra a Espanha, o time italiano. Que coisa, olha o toque de bola. De novo na direita. Ajeita com o Bonucci. Lança a bola à mão, Bonucci. Só foi elogiar, né? Não pode elogiar. Cobrança de lateral do time espanhol. Jordi Alba. Volta a bola. Novamente. Chega a marcação italiana. Toca a bola na frente. Chega o time italiano de vir. Recupera. Andrea Pirlo. Lá vem ele. Prende. Chega a marcação. Que bola. Pique de novo. Não, dessa vez foi o Sérgio Ramos. Perdão. Sérgio Ramos chegou. Olha aqui que o Andrei vai na direita. A marcação bateu em cima agora. De Busquets, é escanteio pro time italiano, de escanteio em escanteio, o time italiano vai tentando. Andreva, fazendo um bom jogo com Andreva, fazendo ali uma dobradinha com o Marquinho, às vezes também ali com o Mádio. Vem cruzamento pra área, pode ser bom pro time italiano. Candreva levantou pra área, subiu, a bola fica viva no peito, amacia o time espanhol, lançando boa a bola. Se pegar, ele é muito bom jogador, esse Jesus Navas, mas agora vai sair. Agora vai sair o Jesus Navas. Não é toda hora também, né? Não é toda hora também. Impressionante. O Usain Bolt pegaria. O Usain Bolt pegaria essa bola. É rápido tudo, mas o Jesus Navas realmente é um ótimo velocista. Juan Mata vai entrar. Agora pode ser uma boa, né? Pra ele tentar matar o jogo. Essa foi ótima. Sai jogando o time italiano. Buffon. Toca a bola na direita. Ponto vivo. Levantamento. Bola na direita. Candreva. Chega, Sérgio Ramos. Escanteio pro time italiano. E vai colocar ali o meio campista, o Romato, porque tá vendo que a Itália tá chegando. A Itália tá lá, com seu estilinho, pragmatiquinho. Escanteio pro time da Itália. Candreva, é a chuteira. Vê se tá bom, tô bem aí na TV, todo mundo tá me vendo. Escanteio pro time da Itália. Candreva levantou pra área, subiu, tirou a zaga espanhola. Ela volta, a escorada para aqui novamente com o Candreva. Ele consegue a finta, faz um ótimo jogo. Ninguém chegou pra aproximar, volta com o Montolivo. Time italiano todo pra cima do time espanhol. Vai envolvendo o time espanhol. De Rossi levantou, passa por todo mundo, vai conseguir pegar aqui do outro lado. Candreva chega, tenta, Pedro divide. Ai, me deu. Ai, joga bola, Candreva. Se você vai pro lance, você podia fazer uma boa jogada. E agora sai jogando o time espanhol errado. Paz montou vivo na entrada. Passe horroroso. A bola fica de novo com o time espanhol. Sai jogando aqui, Sérgio Ramos. Na entrada da área. Levanta a bola pro ataque. Nossa senhora. Jogador Inês tentou com o Gifu. A bola sobra novamente pro time italiano. E negócio. Bonucci, já estamos com quase 32. Vamos ter prorrogação, será? Será que vamos ter prorrogação? Emoção pura, vai tocando a bola o time italiano. Negócio leva, carrega, pede, prende, chega ninguém. Volta novamente pro time italiano. Aí ajeita, de novo, Bonucci, que toca novamente com o Negócio. Time espanhol acuado, impressionante o que a Itália faz. Giaccherini, volta de novo. Time italiano jogando melhor que o time espanhol. Volta novamente, toca a bola, prende, de primeira, aciona, sai jogando, Bonucci. Time espanhol assistindo, toca a bola de novo, Montolivo. Não toca aí atrás, vamos pro ataque, né? Montolivo. Volta novamente. Aqui sai com o Bonucci. Pedindo na ponta com o Candreva. Espanha vai cercando bem. Por isso a Itália vai tocando a bola na defesa. Volta de novo aqui atrás. Negócio. Chiavini. Toca a bola. De jeito. Vem de novo. Vem buscar o jogo. Andrea Pirlo. E que lançamento. Na entrada da área. Muito forte sai Casillas. Mas que jogada bonita do time italiano. Quando o toque de bola curto não dá certo, tenta aqueles lançamentos a la Gerson. A la Tostão. E vambora. Vai tocando a bola o time espanhol. Olha só a posse de bola. A Espanha tem mais. Mas olha que posse de bola impressionante. E olha a Espanha chegando. Torres leva. Faz a jogada. Pedro escapa. Faz a volta. Aí a canela bateu. Conseguiu ainda a finta. Recupera. Faz a volta. Aqui dois jogadores italianos. Que habilidade de Pedro. Se ele escapasse, eu saio daqui. É escanteio pro time espanhol. E jogada de futsal. Tiro de meta? Então é tiro de meta marcado. E vai sair ele, exatamente ele. Pedro fez uma jogada ali quase de futsal. Ele vai sair e vai entrar o Mata. Ô Mata, vamos matar o jogo. Vai o Mata então entrar. Pedro saindo. Podia ter tido sua oportunidade, Pedro. Tiro de meta vai ser cobrado. E o Pedro vai sair aí. para a equipe espanhola. Você vê só, a posse de bola 54% para a Espanha, 46% para a Itália. É a posse de bola mínima que eu já vi do time espanhol. Inacreditável o que a Itália faz. Inacreditável. Olha, o extracampo realmente está fazendo uma diferença monstruosa hoje. Inacreditável. E vai entrar Aquilani, hein? Aquilani entra, sai Marquinhos pro time italiano. Cesare Prandelli muda novamente. Marquinhos é um volante, Aquilani é um jogador um pouco mais ali no ataque, um jogador que vai pra aproximação, vai pra cima, não quer a prorrogação. E a Espanha também não. A Espanha também não quer a prorrogação. Aí está Aquilani, agora uma aguinha ali na cabeça de Maggio, lateral direito da equipe italiana. Vai, vai, vai que resolve. Aí está Marquinhos, Aquilani. Agora vem, pra quem que eu entrego essa braçadeira? Pra quem? Entregou pro jogador italiano ali. E vem pra cobrar o tiro de meta, Buffon. Vamos pro céu, meu Deus do céu. Vamos pra prorrogação ou não, hein? Aí tá Buffon. Levantando as mãos pra bater o tiro de meta. Levanta a bola pro ataque, Buffon. Chega de cabeça, uma mata, tenta pela primeira vez matar a bola. Aí vem o lançamento. Tenta, no peito, categoria de Torres. Escapa, faz a jogada, cai no chão. Não houve nada, ele deu. Você me deu, tudo bem. É falta pra cobrar o time espanhol. Ele é delegado, né? Vou falar o quê? Cobrança de falta pra cobrar o time espanhol. Obra de lado, Iniesta com Xavi. Ajeitou, busca o jogo. Pede por dentro o Xavi, Torres preferiu a jogadaça. Escapou, quem sabe agora. Aí quis fazer tudo sozinho. Aí devolveu pra Roma Mata, de primeira. Ajeita, Jordi Alba na esquerda, no fundo. Escapou, cruzou, levantou pra área. Ela passa, tira Kevini. Cai do outro lado, Jesus Navas. Kevini chega, consegue o primeiro cruzamento na mão de Buffon. Aí Buffon na rapidez sai jogando o time italiano. O jogo vai pegar fogo, André Pirvo, mau passe de Andrea Pirvo, Iniesta. Olha o Espanha tentando o toque com o Torres, pode bater na entrada da área, devolveu muito displicente, bate pro gol, filho, bate pro gol. Esse é o problema do time espanhol. Ai, quero jogar na área, uma hora tem que tentar bater pro gol, não é toda hora que vai conseguir aquele passe típico, aquele último passe que a gente diz na gíria do futebol pro jogador. Portanto, a Espanha pode estar se complicando. Aí vai tocando o time italiano aqui na defesa. 0-0, 36 minutos e meio. Pirvo na entrada. A inversão do outro lado. Boa bola, vem buscar aqui. Candreva levantou direto na mão do Casillas. Tá faltando uma jogada individual, né? O jogador faz aquela jogada individual, cruza pra área. Vai jogar individual, cruza pra área. Tá faltando. Impressionante, né, a gente dizer isso, mas tá faltando. E vai tocando a bola o time espanhol. Xavi pede por dentro, amigo, uma mata. Sai da bola, vem Iniesta buscar. Estamos com 37 cravados, 0-0 o jogo. Um bom jogo entre Itália e Espanha. Aí o toque de lado, leva a bola na ponta, buscando ali Arbeloa, que volta novamente, busca o jogo, ajeita Sérgio Ramos, vem Xavi, Sérgio Ramos quase que dorme ali, mas conseguiu o passe para Piquet ajeitou, devolveu novamente, outra vez Piquet, aí aperta o time italiano, chega ali no cangote dele, Aquilani, volta tudo de novo pro goleiro Casillas. Aí o goleiro Casillas vai sair jogando. Já deu um bom lançamento aquela hora pro Jesus Navas. Agora ele saiu bem demais aqui no meio. Boa bola tocada aqui para Sérgio Ramos. Inversão do outro lado, vem buscar o jogo Arbeloa. Boa jogada, olha o Torres. Foi bem o Torres, mas o zagueiro tá vendo, não foi na dele. De Rossi, boa bola. Marquinhos saiu. Candreva, bola tocada aqui na direita. Volta com o Maggio, que ajeita atrás, vem o time italiano. Volta Montolivo, no toque de bola. Aquilani, vira na ponta à esquerda, vai tocando a bola o time italiano, buscando de primeira, acionando. Jaqueline se deslocando, pedindo por dentro. A bola era por dentro. Ele jogou pra lateral. Lateral para cobrar então o time espanhol. Cobrança meio estranha, curta, que quase dá errado, mas deu certo mesmo assim. Toque de bola, Juan Mata. Lançamento espetacular. Se pegar, e pegou. Velocidade, Buffon sai do gol. esses lançamentos toda hora das duas equipes. Uma hora pode render gol. E o time italiano vem na velocidade. Vai levando, Aquilani na ponta. Giaccherini pra cima da marcação, por dentro. Tentou o drible de primeira, chegou o Piquet. Vem Piquet, sai jogando, toca a bola na direita. Vai levando o time espanhol. Bonita jogada, pedindo aqui na entrada. O Iniesta fez a jogada, o Torres dividiu, ela ficou na direita. Bateu cruzado, olha o gol da Espanha, solo! Olha quem era! Shakira, olha quem era, o Waka Waka! Gerard Piquet, se ele faz esse gol, ele vai lá no estádio. Abraça a Shakira. Inacreditável. É zagueirão. Se bem que o Iniesta também fez isso no jogo. Mas sensacional chegada de Piquet. Só faltou a conclusão bonita. Torres se movimentando. Aí o Vicente. Ah, meu Deus, se ele faz esse gol, oh, maravilha. Aí é tiro de meta. Jogo vai ficando seus momentos cruciais. 0-0. Vem pra cobrar o tiro de meta, Buffon. Aí, ó. Aéreo para você. O toque de bola. Vai levando. Volta de novo. Aqui na esquerda. Toca a bola pro time italiano. Chiellini. No peito. Categoria. Giaccherini. Perdeu a bola. O Espanha recupera. Toque na direita. Vem o time espanhol. Tenta nas cartadas finais. Bonita jogada de Navas. Bateu no canto, Buffon. Aleluia. Teve um chute, né? Teve um chute espanhol. Sai jogando aqui então o time italiano. Vai levando o De Rossi. Pede a bola, Mádio. De Rossi vai exatamente lançar para ele. Lançou bem demais. No peito. Mádio devolve atrás. Aqui com o Montolivo. Chega o jogador espanhol no cangote. Ele toca displicente. Mas o jogador espanhol ali está meio cansadão, Torres. Meio de cabeça baixa. O time italiano vai tocando. Vai levando. O jogo vai caminhando para a prorrogação. A Itália está fazendo um feito incrível. Todo mundo achava que a Espanha ia passar por cima. E não foi falta não, hein? Me pareceu que não houve falta. A Espanha sai na cara do gol. Mas segue o jogo. Olha o toque de bola do time italiano. Pirlo no lançamento. Boa bola, Piquet de novo. Chegou o goleiro Casillas. É um monstro esse zagueiro Piquet. Olha o toque de bola. Aqui na direita. Está jogando o time da Espanha. Apertado. Vai levando a Arbeloa. Apertado por dois jogadores da Itália. Ele deu falta, ele tá se comprometendo, hein? Ele deu falta? Agora ele fez um gesto estranho, parecendo que... Vamos ver, o Arbeloa faz a jogada. Foi falta realmente. Lances parecidos, a Espanha sai na cara do gol, deu falta. A Itália sai na cara do gol, deu falta. Aí tá o delegado, né? Apaziguar a coisa, aí. Veja ali, o Piquet, olha o Gilardino ia chegar na cara. E lá está ele, Piquet. Para chegar, para tocar para Casillas. Aí ela de novo aí, Shakira. E o Piquet parece que sentiu, hein? Ele sentiu ou ele quer ir lá no estádio? Ele quer ir na arquibancada? Sei não. Pode ser o Miguel aí do Piquet. Ah, tá sentindo aqui o estômago, eu tô meio ruim, eu comi alguma coisa. Ah, vai tocando o time espanhol. Na meia direita, a chave na defesa, sai jogando. Busquets, 42 minutos. O jogo vai caminhando para a prorrogação. Iniesta na meia esquerda, domina, toca por dentro, vem com ela, abertura bonita de Sérgio Ramos na direita, momento crucial, quem fazer o gol, acreditamos que vem, só olha o toque de bola, vai levando o time espanhol para ataque, ajeita, Sérgio Busquets, de primeira, busca Iniesta, Iniesta dominou, pede por dentro, Iniesta faz a jogada, boa bola para Torres na entrada, lançamento para ele de cabeça, recupera o time italiano, sai jogando o Mádio com Buffon. 42 minutos e meio. Jogo indefinido. Aperta o time espanhol. Saída de bola do time italiano. Tenta o lançamento por dentro. Chega a marcação espanhola. Bola para Mádio. Eu falei que esse jogo ia ser 3-1. Eu já tô errando. Olha o toque de bola. Na direita. 3-1 pro time espanhol. Aí o toque de bola de primeira. Iniesta. Ajeita na frente. Sérgio Ramos. De novo Iniesta. Vai tocando a bola o time espanhol. Por dentro. Xavi. Vai o time espanhol em busca do gol. Xavi domina, pede ao lado, faz a volta, faz a jogada, toca de bola na meia direita, pede na ponta, vem faz a jogada, prefere cortar por dentro, volta de novo, pede agora o lançamento, prefere o toque ao lado, ajeita aqui com o Iniesta, pede Xavi, mais à frente Pedro, boa bola, é aqui a jogada, e Pedro saiu também, desculpa, é o jogador espanhol, Jordi Alba, Iniesta, boa finta, explodiu, chega com o time italiano, Montolivo, trava o time espanhol, Iniesta de novo, bonita finta de Iniesta, categoria, chega a marcação italiana, ele escapa do primeiro, tenta escapar do segundo, não consegue mais, ganha um lateral pro time espanhol, Iniesta vem, prende agora, deixa pro jogador espanhol, demora muito o time espanhol, poderia ter cobrado rápido seu lateral, Jordi Alba, encosta pra Iniesta, Jordi Alba de novo, volta a bola pra Iniesta, Iniesta toca na frente, Xavi, agora inversiona do outro lado e pode até experimentar se quiser o Arbeloa, preferiu na ponta, Jesus Navas, faz a jogada, no fundo, cruzou pra área, Torres, do jeito que ele gosta, escorou, dominou, Xavi, bonito, bateu travando, pegou o goleiro Buffon, não foi o Xavi não, foi o Mata, boa defesa do goleiro Buffon. Outra vez bonita a jogada espanhola, giro bonito, ela espirrou no Chiellini, ficou para Buffon. E o jogo vai indo para a prorrogação. Vamos ter mais 30 minutos de emoção. E quem sabe os pênaltis. Chiellini sai jogando atrás com Buffon, vai tocando a bola o time italiano. Bonucci toca na frente, Andrea Pirlo, aí chega Torres, Andrea Pirlo vem, pede falta, o Torres vai na dele, comete a falta e o time italiano ganha a falta. Parece que as duas equipes agora estão meio como assim, comovidas, esperando a prorrogação, porque agora o time italiano toca a bola aqui atrás, aquele totrozinho, ajeita a bola de novo na esquerda e aí vamos ter minuto de acréscimo, 3, hein? Tem jogo ainda, vamos Itália. Aí o toque de bola, na esquerda, vem o time italiano, no toque de bola, Aquilani, ajeitou, de novo, Chiellini, devolveu, negócio, pede ao lado Bonucci, bola pra ele, Bonucci, dominou, 3 minutos de acréscimo, aí faltando 2,5 quase, vai tocando a bola o time italiano, o espanhol cercando, se sair um gol, um abraço pra um dos dois, toque de bola na meia esquerda, Chiellini, aqui Giaccherini, voltou de novo, Chiellini, começa tudo de novo, sai jogando com o Buffon, meu Deus, saiu o Buffon, toca a bola, recomeça, sai jogando de novo, Bonucci, você vê que o jogador, cada vez mais eles vão parando, né, vai tocando a bola, cada vez mais eles param, impressionante, agora sim, dá um pouco mais, faz a jogada, gira, agora displicência total das duas equipes, olha o toque de bola na direita, Candreva, volta de novo, aqui de novo, toca a bola para Montolivo, que volta de novo, toca para o Bonucci toca de novo, ajeita para o Pirlo, Pirlo busca a jogada, toca a bola do outro lado, busca Chiellini, Chiellini ajeita de novo, toca a bola aqui atrás, faz a volta vem com o Montolivo, toca a bola de novo, olha a jogada, boa bola do Montolivo, na direita, agora desce o time italiano, Mádio, quem sabe agora, Mádio, desviou o jogador espanhol, e bicicleta, tá valendo ainda o toque, ela vai para fora! Gilardino, mas está impedido de novo. Impedimento de novo marcado. Vamos ver, está impedido. Erro de bicicleta ali. Gilardino tocou, foi para fora. Tá tudo certo, realmente parece uma prorrogação. Gilardino agora ameaça uma contusão, alguma coisa, um desconforto. O árbitro chega lá. Ô, meu filho, eu sou delegado, eu não sou médico. É tiro de meta. Veja de novo aí, ó. Aquilani, uma bicicleta. Foi um triciclo. A jogada feita. Passa ali, Gilardino toca, a bola vai pra fora. Vai terminar. Será que ainda dá pra um ataque espanhol? Pode ser o último lance. Vem um time espanhol. Vai, Espanha. Vamos, Espanha. Olha o toque de bola. Xavi na direita com Jesus Navas. Devolve, time espanhol no toquinho, tentando a chegada. Aquela jogada típica, ajeita de volta. Iniesta, busca a jogada, pede a bola. De novo aqui, Jordi Alba. Devolveu de novo, Iniesta. Tenta a jogada de novo aqui, toca para Jordi Alba. Jordi Alba faz a volta na entrada da área. Pedindo, faz a volta, volta de novo. Vai girando, vai tentando espaço. Iniesta escapou, é falta! Será, hein? Será que agora, último lance do segundo tempo, ou pode ser do jogo se sair o gol? Vem cruzamento pra área, olha que coisa incrível, hein? time espanhol no toque de bola pode fazer o gol de cabeça. Nisso o Puyol faz uma falta monstruosa, né? O Puyol é muito bom de cabeça. Sérgio Ramos, bom cabeceador, tá vindo na área. O Puyol, o zagueiro, faz uma falta pro time espanhol nesses lances. Vem cruzamento. Tá o Piqué lá também na área. Vem cruzamento, chance boa pro time espanhol. Último lance. Xavi, compenetrado, vai levantar. Xavi pra bola, partiu, levantou pra área, subiu de cabeça, toca a zaga pra fora, vai dar tempo? Será que vai dar tempo de um escanteio? A Espanha fica louca. Jogador Sérgio Ramos ali perto da trave, me pareceu que apitou, e apitou. Fim do segundo tempo. Anja, Xavi cruza, tirou o pão da boca do Piqueu Mádio. O Sérgio Ramos não acredita. E agora, Massacration, vamos para a prorrogação. É, isso aí, 96,1 cobrindo mais uma Copa das Confederações, aqui com a narração abominável do Profeta. Agora eu quero opinião também aqui dos nossos convidados aqui. Tá achando o jogo aí, vai. Eu vou aproveitar para parabenizar o time indígena que foi campeão ontem do Interanos das Sociais, tradicional Interanos das Sociais. O time indígena convidado foi campeão ontem 5x3 em cima do 0-10. E o time de campo da UFSCar que foi campeão do Tupscar no final de semana. Tá certo então, aí estão os jogadores espanhóis ali no aquecimento. Os Navas conversando com o técnico Vicente Del Bosque. Uma prorrogação aí que pode ser muito, mas muito dramática, né? Os jogadores aí já exauridos, time espanhol aí. Uma surpresa danada isso, né? De ir para uma prorrogação, todo mundo achava que a Espanha fosse passar por cima. Não foi no final da Eurocopa, né? A Itália perdeu por 4-0 de maneira humilhante. E agora, Massacrejo, a Espanha teve, cara, mais de 54% de posse de bola, e a Itália 46%. Uma vitória para a Itália, vamos dizer, na posse de bola. É abominável, mas de qualquer forma, independente de quem sair desse jogo, é bom para o Brasil. Os dois times estão se cansando, correndo para lá e para cá, brigando. Pode ser que essa seleção chegue cansada contra o Brasil no domingo, 7 horas da noite, hein, abominável. Mas só avisando aí os ouvintes da Rádio Livre Capivara que domingo vai ter capivara atolada aqui no palquinho, churrasco de podrão. É isso aí, venha curtir a seleção e tomar uma cerveja gelada e comer um espetinho de gatos da psicologia. Vamos aí, chega aí. É isso aí. Aí o Torres aí, os jogadores espanhóis aí, controle de arbitragem, Valverde do Web. Fez uma boa arbitragem, Valverde do Web. Fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo e tal, não se comprometeu, embora tenha aquele lance típico, né? Quase que saiu algum gol. Mas realmente vamos para uma prorrogação, pode ser sensacional. O time espanhol no seu toque de bola ali, fez sempre o seu jogo. O time italiano surpreendendo, contra o Brasil não fez nada disso. Pode ter sido a saída do Balotelli, né? O Balotelli pode ter sido uma bomba. Embora a gente tenha achado ruim a saída do Balotelli, pode ter sido uma ótima. E os jogadores ali fazendo um tratamento ali, na coxa, na canela. Tá sentindo ali, parece um jogador espanhol. Tá complicado ali, Gevinho. Não sei se alguns jogadores vão ter condições aí, né? E acho que já fizeram as três alterações, ou ficaram perto das três alterações do pessoal aí. Impressionante ali, muita força ali de vontade das duas equipes. Até o Cesar e Prandev. Chegam os jogadores, o Giovinco aí parece que vai entrar, ó. Número 10, tá conversando com o Giovinco ali. Giovinco pode entrar para essa prorrogação. Os jogadores estão tomando Powerade. Powerade. Vejam só. Sensacional. É muito bom, né? Tome você também Powerade. Você vai ter forças, né? Powerade. Tem o Gatorade, né? E agora o Powerade. Você escolhe, você define, só você que determina. E porque é tipo que a gente fala, porque vencer vem de dentro, né? Já diz o comercial, vencer vem de dentro. E esperamos aí que esse Powerade seja uma boa pros jogadores. Seja uma boa pros jogadores. Eles voltam bem equipados, voltam com tudo, com a corda toda, 100%. Os lances do jogo, a batida do Jesus Navas, o Buffon defendendo. Todos os lances aí pra você. Montolivo fazendo a jogada, o Tiazão Padre fazendo, o Piro. Aí o Candreva fazendo uma jogada ali, o Pedro. Todos os uma luta ali do Iniesta. O Iniesta que sempre um grande jogador, sensacional. Mas a definição dele hoje foi pobre, né? Toda vez chutando a bola pro alto. Um pouco parecido com o Brasil no jogo de ontem, né? O Brasil também, toda hora que chegava, era canhão pro alto, né? Nossa, canhão pro alto, toda vez jogando a bola pra fora, pro alto. E realmente é isso, ó. O Jovinco, aí no aquecimento, vai ainda mais pra cima, né? Vai entrar o camisa 10 do time italiano. Acho que o time italiano pode render mais frutos nessa prorrogação do que o time espanhol, porque o time espanhol é incrível, né? O Sérgio Ramos já tá ali. Agora eles fazem aquela rodinha típica ali, o time espanhol, Juan Mata, todo o time espanhol, aquela coisa toda. Eles teve em outra rodinha no extra-campo, né? Mas foi uma rodinha mais prazerosa. Aí está o time espanhol. O torcedor aí, ó. Torcedor, camisa do Flamengo, alimentando sua criança. Muitos bebês aqui, muitas crianças aqui no estado, que é uma boa, né? Hoje temos que ver mulheres, índios, todas as tribos, ele falou aqui, né, do campeonato indígena aqui, né? Culturas distintas. É o Howard Webb aí, alimentando o Buffon. Todo mundo aí na expectativa para a prorrogação. Howard Webb arrumando ali seu calção. Será que tá bem justo aqui? Olha o braço, será que eu tô forte aqui? Eu não vejo na TV. É isso aí. Howard Webb para apitar aqui o primeiro tempo da prorrogação. Aí está toda a logística para o início da prorrogação. Jovinco vai entrar no time italiano, vai para cima. E os dois capitães, Casillas e Buffon, outra vez vai fazer aquele tipo cerimônia, os jogadores colocarem. Chega aqui agora uma mulher no estúdio da Rádio Capivara. Quer se pronunciar? Tudo certo. Chega agora mais uma aqui. Torcedoras em peso chegando por aqui. Vai começar a prorrogação. Aí Vicente Del Bosco, técnico espanhol, falando alguma coisa. Vamos com raça. Time espanhol ali. Vai começar na prorrogação. Pessoal do Brasil todo ligado na Rádio Capivara. Vai começar o primeiro tempo da prorrogação. Buffon abraçando o De Rossi. Vamos juntos para mais uma grande prorrogação, para mais um grande jogo. Itália e Espanha. O árbitro checa ali se está tudo certo. Vê ali se os cartões estão no lugar correto. Ali conversa ali com o Torres. Iniesta. Aí volta, fala, ó, vamos jogar bola, vamos continuar como tá o jogo, não quero me comprometer. Eu não vou querer prender ninguém aqui. Sou delegado aqui, eu quero tudo correto aqui, tudo certo. Apita o árbitro! Começa o primeiro tempo da prorrogação entre Itália e Espanha. Na Rádio Capivara 96,1, vai tocando a bola, o time espanhol, Arbeloa recomeça. Sai jogando com Sérgio Ramos. Sérgio Ramos vem, tem ao lado chave. Toca a bola na ponta direita, Arbeloa recomeça novamente. Sai jogando com Gerard Piquet. O time espanhol vai tocando, o time italiano apertando. O time espanhol com Sérgio Ramos domina. Chega o jogador italiano que faz a volta. Sérgio Ramos tenta, inversiona a bola do outro lado, ótima bola pra Jesus Navas. Chega a marcação italiana, trava. Ela volta ainda pro time espanhol. Chave no lançamento, ótima bola. Jesus Navas chegou muito depois. Olha o time espanhol, bateu cruzado. Chegou Kevin na escanteio. Escanteio pra cobrar o time espanhol. Grande oportunidade pro time espanhol. Jesus Navas aí pode se dar bem com essas descidas perigosas ali pela direita. O Amata deixa pro jogador espanhol cobrar chave. Chave vem pra cobrar o escanteio. Um minuto do primeiro tempo da prorrogação. Pode ser uma boa pro time espanhol. Torres lá se movimentando. Cruzamento de chave. Levantou pra área, subiu de cabeça. Ela fica viva ainda na área. Buffon tira de soco. Ela volta ainda de primeira e chuta no canto. Buffon quase não pega, mas consegue segurar. faz a defesa e já sai jogando, tenta o lançamento. O jogador espanhol fica na cobertura, ajeita aqui atrás, vem pro chutão o time espanhol. Arbelu aperta o time italiano, aí sai jogando por dentro, devolve com o Sérgio Ramos, que sai jogando novamente com o Casillas, apertado pro jogador italiano, vai tentar o lançamento, lança a bola para o ataque, apertado pelo time italiano, no peito, categoria do jogador italiano. Ela volta, o árbitro manda seguir, vem o time italiano, toque de bola, Giaccherini cai no pé à esquerda, pede por dentro a Kivani, volta mais atrás com o Chiellini, que toca de primeira com o Pirlo, que sai jogando de novo, toca pra Candreva, vai tocar na bola, vai levando o time italiano, ajeita no meio, aí não dominou, ficou na canela, mas deu certo ainda, só pro time italiano, fica com a bola, o time italiano no toque de bola, ajeita, recomeça tudo de novo com o Bonucci. Bonucci domina, vai tocar na bola o time italiano, jogo da mesma maneira nos três tempos, toca a bola de primeira, categoria do jogador italiano, faz a volta, Marquinhos faz jogada, escapa aqui na direita, ótimo passe, olha o time italiano, bateu pra dentro, Mádio divide, desvia no jogador espanhol, volta pro time italiano de novo, Mádio recomeça, sai jogando, pede a bola, retoca a bola aqui na defesa, domina De Rossi, De Rossi aciona, toca a bola para Montolivo, Pirlo agora na categoria, ajeita, faz a volta pra lá, pra cá, tenta achar o espaço por dentro, ótima bola, dominou, virada de bola aqui, Candreva na direita, Mádio ameaça o cruzamento, volta para Mádio, ajeita pra Candreva, Candreva na direita, vem cruzamento, olha o Itália chegando, cruzou pra área, tocou, ela desviou, na sobra, olha o toque, na trave, olha a sobra, cai o jogador espanhol, e o árbitro dá falta. Que chance do time italiano! Cruzamento do Candreva, de Alvico fechou. Sérgio Ramos tentou. O chute do Giaccherini. Ela toca na trave. E vai dar chance na trave do time italiano de fazer o primeiro gol da prorrogação. Que chute sensacional. E agora, olha, ele tira Torres e coloca Javi Martínez. Javier Martínez tirou o centroavante, o técnico. Javi Vicente Del Bosque, Javier Martínez aí, um meio campista, mais um pra tocar no meio campo espanhol. Será que agora ele vai colocar vai um pouco mais à frente? Podia colocar o Fábricas, né, o camisa número 10. Vamos ver se ele vai entrar. Jesus Navas cai, o árbitro dá falta. Giaccherini não acredita, falta no 22, em cima do 22. Giaccherini em cima de Jesus Navas, não pareceu absolutamente nada. O Navas caiu ali, houve um toque, não achei que foi suficiente. Mata, sai da bola, Xavi vai cruzar para a área. Grande oportunidade para o time espanhol. Xavi vai levantar para a área. Sérgio Ramos, vem de mim que eu vou fazer o gol. Tá aí o Sérgio Ramos pedindo. Xavi levantou para a área. Subiu o time italiano, tirou. Olha a sobra, é com ele. Piquet, bateu, desvia no italiano. S.A. no gol, S.A. perigosa, De Rossi se joga em cima da bola para tirar, escanteio pro time espanhol, começo espetacular do primeiro tempo, da prorrogação, cruzamento no Mata, levantou pra área, subiu, Sérgio Ramos pediu pênalti, o árbitro mandou seguir, ela fica na direita pro time espanhol, Jesus Navas com liberdade, chega o jogador italiano, ele vai no fundo, bate cruzado, ela passa, tira a zaga italiana, pressão agora do time espanhol. Os dois times pressionando muito. Ajeita atrás. Sai jogando com a Arbeloa. Bola na meia esquerda, toca de primeira. Recomeça tudo novamente. Ajeita com a Arbeloa. Perde Sérgio Busquets, que toca na frente de novo com Xavi. Vai tocando a bola o time espanhol, que devolve novamente aqui com Sérgio Busquets. Sérgio Busquets recomeça aqui na defesa, toca a bola. Vai tocando a bola o time espanhol. 5 minutos do primeiro tempo. Olha que passe do Sérgio Ramos. Espetacular. Na esquerda, vem o time espanhol pro cruzamento. Bateu pra dentro, desviou do jogador italiano. Ela não saiu, agora ela fica viva e sai a escanteio. Escanteio pro time espanhol, grande oportunidade. Rua Mata, Xavi, deixa comigo que eu vou jogar bonito. Vem cruzamento, deu legal aí o juiz. Xavi no cruzamento, chance boa espanhola, levanta pra área, subiu o Piqué, ela espigou, olha o gol, tirou o zagueiro. Quem de novo? De Rossi, sensacional, outra vez De Rossi, ele chegou ali de novo, no momento certo, na hora certa, escanteio pro time da Espanha, que jogaço, Rua Mata, levantou pra área, subiu, ela fica viva, Piquet, encontrou, Sérgio Ramos, desviou, parece de novo ou não, tá encontrando os zagueiros espanhóis. O problema é esse, né? Tá encontrando o Piquet e o Sérgio Ramos. Se encontrar um Xavi, um Iniesta, um abraço. E o Sérgio Ramos chutou no alto, mandou pra... Foi pênalti. O Piquet ali espirrou no Kevin. Que corte sensacional do De Rossi. Olha lá, a bola fica ali. Foi pênalti, me pareceu pênalti. Bola passou. E segue o lance, que jogo. Vai tocar na bola o time italiano. Na direita, toca a bola na ponta. Olha só, 13 chutes para cada um. Equilíbrio puro. Vai tocar na bola o time italiano. Na esquerda, Chiellini ajeita a bola, Aquilani. Aquilani busca a jogada, pede na esquerda de Alvinco, pede na entrada. Aquilani faz a volta, recomeça, sai jogando aqui atrás, toca a bola o time italiano, lançamento. Nossa senhora, o jogo tá tão bonito, tá tão lindo. Aí o jogador italiano vai lá, agora ele se consagra e faz isso. Olha o Giaccherini de novo, aquele chutaço na trave, né? Não dava pra ninguém, absolutamente ninguém. Um baita de um jogo. Aí o Cesare Prandelli preocupado. Quem não tá preocupado? Que jogo é esse? Olha o levantamento pra área. Chega de cabeça, escolhe o time espanhol. Aperta ali, Itália sai jogando. Recomeça aqui atrás, domina. Toca, sai jogando, aperta o time espanhol. Aqui com o Bonucci. Bonucci toca a bola na frente, apertado pelo time espanhol. Chega aqui a Espanha, aperta. Recomeça, Buffon na categoria. Sai jogando, toca pra Chiellini. Chiellini arma na ponta, vai levando. Ajeita com o Giaccherini, Giaccherini domina. Toca de primeira, sai jogando com o André Pirlo. Aí a categoria de André Pirlo. Que passe, chega dividindo o jogador espanhol, recupera. Xavi no contra ataque, são 3 contra 4 italianos. Jesus Navas dominou, demorou muito o time espanhol. Aí Jesus Navas retomou atrás, passe foi bom, escorou Iniesta, do jeito que ele gosta, fintou, demorou pro chute, arrumou, pediu na entrada, lançamento, olha o toque, fora! Jordi Alba chegou como um centroavante ali na entrada, tocou, ela passa muito, muito, muito perto do travessão. Olha que chute espetacular de Jordi Alba. A bola vai em tiro de meta. Que jogo espetacular. Tá parecendo que estamos na Copa do Mundo. Não estamos na Copa das Confederações. Vai tocando a bola o time italiano. Bonucci, é o time italiano. 9 minutos, primeiro tempo da prorrogação. Emoção pura na Rádio Capivara, 96,1. Vai tocando o Kevin, arruma mais atrás com o negócio. Vai levando o time italiano, volta a bola na frente. Carrega, montou vivo, que volta de novo, que toca novamente. O time italiano vai levando, vai carregando, tentando aqui atrás. O time espanhol vem na butuca, vem o toque de bola. Kevin retoma, devolve de novo, no meio, ajeita, montou vivo, que domina de novo, toca a bola na meia direita. Busca o jogo com o Candreva. Candreva lança a bola, impedimento marcado. Giovinco não gostou. Esse auxiliar, por sinal, acertou todos os impedimentos. Todos. E de novo acertou, parece. O jogador italiano realmente está à frente. E vem um time espanhol. Toque na esquerda. Vai levando, carregando. Jordi Alba. Não, é o Mata. Mata domina. Pede Jordi Alba. Agora sim aparece. Jordi Alba. Pede na entrada. Devolve. Ajeita. Arbeloa. De novo Jordi Alba. Faz a jogada. Na entrada da área. Ótima bola. Escapou. O árbitro marcou. Falta pro time espanhol. Falta para a equipe espanhola cobrar. O time espanhol melhor no primeiro tempo da prorrogação. Falta ali, letra, com categoria. Uma falta bonita do Bonucci. Se existe. Vem cobrança de falta do time espanhol. Xavi. Xavi pra bola. Será que agora vai encontrar um atacante? Será que ela vai ficar viva para um atacante tocar pra dentro? Os zagueiros todos tentaram. Os zagueiros todos tentaram. Jogador espanhol fica em impedimento para confundir a marcação italiana. Xavi vai levantar. Olha o semblante dele. Olha só. Lá vai ele. Xavi. A categoria. Partiu. Jogador espanhol partiu. Levantou para área. Um toque de cabeça. Vai para fora. E Piqué de novo. Ele tá tentando, ele tá tentando. Vamos ver se foi o Piqué mesmo. O toque de cabeça dele, Piqué. A bola vai pra fora. Tiro de meta pra cobrar. Impedimento? Marcou impedimento então. Houve um impedimento ali no lance. Marcado. E vem o toque de bola do time italiano. Vai levando. André Pirlo, 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Emoção pura nesse jogo. Olha o time italiano na direita. Mádio levantou. Olha o perigo. Subiu. Cacilhas e pegou. Grande defesa de Iker Casillas. Cesare Prandelli aí. Vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. E o Iker Casillas agora dá um chutão. Raramente ele faz isso. Tentou, o time espanhol começa a ficar um pouco nervoso também com quando sai. E o time italiano vem de novo, Giaccherini. Aquilani toca errado demais, displicente. Jesus Navas buscou, tocou. Vem o time espanhol pra cima, toque de bola, leva a jogada. Juan Mata, Iniesta. Juan Mata pediu na entrada. Iniesta vira o jogo do outro lado. Vem o time espanhol tocando. Arme boa, de novo Xavi. Xavi volta de novo. Arme boa, toca a bola com o Piquet. Vai o time espanhol. Piquet vai levando, carregando, pedindo a bola na entrada da área. Piquet ajeitou, tocou para Iniesta, que faz a volta. Iniesta recebeu novamente, faz a ginga, tenta o espaço, arruma, Jordi Alba para Iniesta, que devolveu, travou o jogador italiano. Ela fica viva no time espanhol, aperta e ganha. Iniesta toma de pirvo, que bonito. Iniesta levou para dentro, pode bater. Ele escapou de novo, pelo amor de Deus, Iniesta, mas ele deu falta. É falta perigosíssima. Vamos ver se foi falta. Sei não, hein. Sei não, hein. Miguel aprendeu com o Neymar. Aprendeu com o Neymar. Ou vai aprender com o Neymar no Barcelona. Toma cuidado, hein. Vem cobrança de falta pro time espanhol. Não houve. Vamos ser claros. Mas é uma oportunidade ímpar para o time espanhol. Vem bola pra área ou bola direta. Xavi, Juan Mata. O Xavi quer bater. O Mata também. Aí o goleiro do Web. Vamos lá. Vamos cobrar a falta. Xavi, Buffon diz, toma cuidado aqui. Vou fechar aqui, você põe ali. Vem cobrança de falta. Sérgio Ramos pode bater também. Sérgio Ramos pega forte, hein? Eu acho que tá mais pro Sérgio Ramos. Eu acho que vem canhão. Eu acho que vem bomba. Sérgio Ramos. Eu tô falando o nome dele porque eu acho que ele que vai bater. Sérgio Ramos. Vai pra bola. Xavi ao lado dele. Vamos ver quem vai pra bola. Ali o Xavi pega a bola pra bater. Que coisa, uma confusão danada. Pode complicar. Vamos ver, uma resenha do caramba. Ali o Xavi, pelo amor de Deus. A barreira ali, juiz. Xavi, partiu, bateu, colocado em cima. Fora! Bonito, e o Xavi reclama. Pô, pelo amor de Deus, a barreira adiantada. Olha o Xavi na cobrança, ela desvia no jogador. Me pareceu desvio. Olha, precisa de um tiro de meta. E segue o lance, primeiro tempo vai terminar. 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Vem o time italiano. Mádio domina. Volta a bola mais atrás. E o primeiro tempo vai se encerrando. Vamos ter o segundo tempo daqui a pouco. E o time italiano tentando o final. Vai tocando a bola. Vai tentando espaço. Um grande. Uns 15 minutos melhores dos que os 45 dos dois tempos, eu diria. Vai tocando a bola o time italiano. Andrea Pirvo. Lançamento. Condição legal. Condição não é legal. O árbitro deu impedimento de novo. Impressionante a demora. E sai jogando o time espanhol. Arbeloa lança. Olha só. O chapéu que quase dá certo. Chega o jogador italiano. Ela volta pro time espanhol. Javi Martínez. Chega o jogador italiano no cangote. Volta mais atrás. Nos 15 minutos cravados, eu acho que o Jordi Web vai apitar. O primeiro tempo vai terminar na prorrogação. O time espanhol ainda acredita. Piquet vai levando, se aventurando. Já teve boa chance para se consagrar. Há um minuto então. Um minuto da prorrogação aqui. A jogada feia. Dominou na mão. Dominou na mão o jogador espanhol. Se faz o gol, é cartão para Piquet. Agora chegou aqui. Chegou aqui o Papai Noel? Me parece que o Papai Noel chegou aqui agora. Impressionante. Como se chama? E o Yuri chegando aqui no momento que Piquet tenta fazer um gol estilo de Maradona. Impressionante. Se faz o gol, a Espanha passa, dá uma história do caramba. A bola sai pra fora, vai terminar. Buffon, mas meu Deus, eu não tenho culpa de nada. Sai jogando o Buffon pro time italiano. Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação. Tem o segundo tempo. Vai tocando a bola, aqui é Vini. Vai, devolve, de novo pro time italiano. Vem negócio, volta de novo. Aqui de novo, toca a bola o time italiano. E apita, Howard Webb. Estamos parecendo basquete, né? 3 quartos já encerrados, faltam 4 quartos aqui. Impressionante, um grande jogo, 0-0. Eu quero ver se a minha voz vai ficar até o fim do jogo. Vamos ver. Prorrogação a ser disputada. O segundo tempo. Vai, é o Embrema. Impressionante. 0-0. Um jogo sem prognóstico nenhum. Fala um pouquinho, pelo amor de Deus. É isso aí, ouvintes da Rádio Livre Capivara. Estamos aqui acompanhando Itália e Espanha. Um dos dois times vai ter que passar por esse jogo e vai enfrentar o Brasil na final das Copas das Confederações. E é isso aí, os dois times jogando muita bola, muitas oportunidades, mas não sai gol. Impressionante, já duas bolas, uma bola muito perigosa na trave, várias bolas da Espanha que passaram tirando tinta do travessão, mas até agora nada. Mesmo Piqué aí é o homem que está tentando fazer esse gol da Espanha. Ele já chutou 10 vezes aí só na prorrogação, mas esse último lance foi palhaçada, pô, matou no cotovelo a bola, daí não vale, né? Daí é falta, tem que tomar cuidado, que se toma um vermelho aí, pode fuder o time contra o Brasil na final. E o calor, o que parece, em Fortaleza, tá pegando esses gringos, hein, abominável. Motivado, Piquet, né? Chaqueira aqui no estádio. Impressionante a motivação de Piquet. Vamos pro segundo tempo da prorrogação. Vai começar já o segundo tempo. Se puder, juiz, vamos pros pênaltis. O jogo tá espetacular. Vai começar o segundo tempo. Tá a prorrogação. O time tá vindo. O árbitro ali, vendo. Checando também. O árbitro também tem um equipamento ali pra ver se tá bem equipado ali. E vai começar o segundo tempo da prorrogação. O árbitro ver se tá tudo certo. Se os 11 jogadores estão em campo. Raco, Ivani, checa se tá bem ali o som. Aí o Casillas. Casillas, goleiro espetacular do time espanhol, chave. E o árbitro vai apitar o começo do segundo tempo da prorrogação. Mais uma vez faz um aquecimento, pra ver se tá tudo certo ali, se não quebrou nada, se tá tudo em dia. Vem começar então, vai começar o segundo tempo da prorrogação em Fortaleza. O árbitro vai apitar, apita, Howard Webb, começa o segundo tempo da prorrogação e toca a bola o time italiano. Montolivo domina, toca a bola mais atrás, ajeita, faz a volta, recomeça aqui no meio, desce com ela De Rossi. De Rossi volta novamente, sai jogando o time italiano, domina, volta a bola, toca de primeira, Candreva. Candreva faz a volta, toca na entrada da área, chega o jogador espanhol e tira. Chave tenta, o drible, Juan Mata que tentou na verdade. Iniesta devolve, Juan Mata de novo, pede na direita por ali, Juan Mata preferiu mais atrás, sai jogando com Arbeloa. É o time espanhol do seu toque de bola, ajeita com chave, pede a bola de novo aqui Arbeloa, vai levando o time espanhol, Piquet. Ai, o Piquet, motivado, totalmente motivado, ajeita a bola aqui na direita, volta de novo, Sérgio Busquets, ajeita a bola, toca na esquerda, busca o jogo com o Jordi Alba, lateral esquerdo, ajeita de novo, toca para Iniesta, Iniesta pede a bola e toca de novo para Jordi Alba. Jordi Alba pedindo a entrar na área, prefere o toque para Piquet. Piquet jogando muito aqui, buscando o ataque. Piquet quer se consagrar, não quer só defender não. Chave vai levando, toca a bola aqui de lado de novo, Jordi Alba para Iniesta. Iniesta faz a jogada, pede a bola aqui por dentro, Iniesta, 4-5 italianos, mas ele conseguiu aí no passe. O jogador Jordi Alba tentou evitar, mas ela saiu. Lateral para cobrar a equipe italiana. 1 minuto e meio do segundo tempo. Cesare Prandelli falou, vamos acabar, vamos aproximar. E vem a cobrança de lateral do time italiano. Agora também levanta o Vicente Del Bosque. É a Vi que tem que tocar. Vem a cobrança de lateral. Aí Mádio, ele para cobrar o lateral. Jogador Mádio, número 2 da equipe italiana. Vem para cobrar, ajeita a bola, monta o Vivi Escola. Ajeita de novo com o Mádio. Mádio domina, chega o time espanhol. Cai no chão, hora do Webber da falta. Falta para cobrar o time italiano. Uma da vez mais fica a expectativa para o adversário do Brasil. Aí a torcida espanhola, a torcida italiana juntas. Ali, torcendo, isso que é bonito. Nenhuma delas separada, né? Todo mundo junto, assistindo, sem briga, sem absolutamente nada. Fortaleza. Fortaleza, aqui o local do jogo. Boa ajeitada. Aqui na direita, vem buscar o time italiano. Montolivo. Montolivo vai pro lançamento. Prefere prender. Volta de novo. Ajeita ao lado, sai jogando. Vai o toque de bola. Também meio cansado, né? Lógico, jogador não sou um robô, né? Dois correram demais. Mas tenta com o Jaqueline, que agora vem na velocidade. Escapa, pode bater. Preferiu o toque atrás. Birvo dominou, pedindo com Andreva. Ele tenta o passe. Corta bonito o Sérgio Ramos. Ela fica viva ainda. Briga e me dá falta. Falta em cima de Sérgio Ramos. Agora vamos ter calma. De Sérgio Ramos. Vamos ver se realmente houve a falta. Porque muitos fantasmas jogaram aqui hoje. Olha lá. Foi falta. E o Vingo vai ali no ombro do jogador de Sérgio Ramos. Comete a falta. Está jogando o time espanhol. Piquet apertado pro jogador italiano. Tocou bem. Busca o jogo. Juan Mata na direita. Vem Arbeloa. Pede. Faz a finta espetacular. Jesus Navas. Escapa de dois. Dentro o terceiro. Aí Kevin não deixa. Lateral para cobrar o time espanhol. Jesus Navas com penetrado. Vem para cobrança de lateral. Jogador italiano ali, ajeita para cobrar o lateral. O jogador espanhol demora um ano para vir cobrar o lateral. Agora vem cobrar. Arbeloa. Vem aqui, olha ali. Recomeça lá atrás. Lá atrás ele está jogando. Piquet domina. Vai tentar inversão. Inversiona do outro lado. Vem buscar Jordi Alba. Chega o jogador italiano. Marcação dura do time italiano. Toca para Iniesta. Iniesta domina. Chega. Toca a bola de primeira. Ótima bola. O toque de Davi do Romato na entrada. Tocou no canto. Fora! Romato! Você seria um dos jogadores mais espetaculares para fazer esse gol, Mata. Seria um duplo sentido sensacional. Você mataria com o jogo. A bola foi para fora, é tiro de meta. Vem cobrança de tiro de meta do goleiro Buffon. 4 minutos. E o Kevin me diz: não dá, não dá. Não dá mais, pelo amor de Deus. Cai no chão, amigo Kevin. Agora a chamada cãibra, né? O jogador tá vendo, vai lá. Faz aquela tipo estica ali pra ver se melhora, mas piora, né? Quem tem câimbra sabe, né? Como que é duro fazer isso. Mas o jogador que vem aí, exaurido. Vamos ver se... Bom, vamos ver com as alterações que ele fez, né? Já foi as três alterações. Já foi as três alterações pros dois. Portanto, amigo, deu sangue aí. Olha o toque. Vem de novo ali o time espanhol no toque. Aí o Juan Mata chuta. Passou perto. Passou breve, tentou tirar do goleiro, acabou tirando muito do Buffon. Mas o Buffon já estava vendido nesse lance aí. E a mina, ali, de novo, continua caído. Aí o Madi vai tomar um power rate. Mais uma vez o Madi vai lá com seu power rate. Vai lá. Dá o power rate pro Kevin, né? Vamos ver se resolve. Aí ele vai, não dá, não dá, pelo amor de Deus. Mas já fez as três alterações, Kevin. Ele fez as três alterações. Ele disse que não dá, de jeito maneira. Pode ser uma boa pro time espanhol. Kevin pode sair, aí ficar só com. Ficar com só 10 jogadores. Ficar com só 10 jogadores do time ali italiano. Buffon ali faz uma resenha. Pede pro time pra frente. 5 minutos e meio do segundo tempo da prorrogação. Buffon vai levantar, é aqui, é ali. Levanta a bola pro ataque, Buffon. Buscando na direita a escorada. Escora Mádio, deu certo de primeira. Meu Deus, escorregou o jogador italiano, mas ainda conseguiu a finta. Gandreva se atrapalhou todo, caiu. O árbitro mandou seguir. O árbitro deu lateral ou falta? Caiu o jogador italiano ali, o Jordi Alba reclama. Começou a ver a falta, vai jogar, foi falta. Foi tocado o Gandreva. Falta pro time italiano lá, vem ele. André Pirlo para cobrar a falta. Cesare Prandelli, é agora. É agora, faz certinho que eu tô falando. Pirlo vai levantar para a área. Grande oportunidade pro time italiano. Será que o time italiano vai tirar o time espanhol? Pirlo vai levantar para a área. Jogadores ali todos. Pirlo levantou para a área. Casillas passou na bola. Tira a zaga espanhola. Ela vai voltar e o jogador italiano não teve forças para pegar. Ganha o lateral. Jovim. Ô, Jovim, você acabou de entrar. Não vai ter força? Aí complica. E deixou a bola para vir um cruzamento direto ali de lateral do Giaccherini. Lá vai. Esse aí me enganou durante o jogo aqui. Giaccherini vai para cobrar o lateral. Cobra o lateral, vem Aquilani, domina. Giaccherini pede, aproximado, chega do jogador espanhol. Conseguiu o passo para Giaccherini, que toca. Explode o jogador espanhol, outro lateral para o time italiano. Ali, na butuca, tentando chegar. Giaccherini, volta, busca o jogo. Aquilani, de novo Giaccherini, escapando na esquerda. Bateu desviando o jogador espanhol, outro lateral. Outro lateral para cobrar o time italiano. Cesare Prandelli de joelho, não, de joelho não. Agachado nesse momento. Estilo Cuca. Cuca, tag do Atlético Mineiro, faz isso. Às vezes dá certo. Só complica depois das dores nas pernas, depois do jogo. Aí o lateral pra cobrar o time. Só lateral. Só tem lateral. Jaqueline de novo. Vai cobrar o lateral. Ajeita no peito, com categoria. Bota no chão. Vai tentar mandar pra área. Mas acreditei. Manda pra área essa bola. Vamos espir. Outro lateral. Manda a bola pra área, Jaqueline. Manda a bola pra área, meu filho. E vem o time italiano de novo. Prender, parece que tá achando que tá ganhando. Aperta o time espanhol. Piquet dá o chutão. Levanta. Olha o perigo. Chega o jogador italiano primeiro. Sai jogando. Recomeça com o goleiro Buffon. 0 a 0 já 8 minutos. 113 minutos no somado. Toca a bola aqui. Aperta o time espanhol. Atrás, Buffon. Não domina muito bem. Chega o time espanhol. Bate do jeito que dá. Ela faz uma curva incrível. Volta pra dentro do campo, mas ela já saiu. É lateral pra cobrar o time espanhol. Jordi Alba. Bola tocada. Terceiro pra dentro. Ele disse alguma coisa. Cobrou errado o lateral. Mas o árbitro mandou seguir. Iniesta. Gentou o drible. Jesus Navas agora caindo pro meio. Caiu pela direita. Agora tá mais aqui pro meio. O time italiano sai com o Jacqueline. Outro, o número 22. Vai ajeitando. Volta atrás com o Chiellini. Emine ajeita com o De Rossi, vai tocando a bola, o time italiano, Pirvo recebeu, aqui ginga pra lá e pra cá, volta atrás de novo, montou vivo, acha o espaço, toca na ponta, desce o jogador aqui, Bonucci, Bonucci vem, bate pra dentro, domina de Alvinco estranho, mas consegue uma finta fantástica, chega o jogador espanhol dividindo, toca de cabeça, volta no peito, com categoria, e começa tudo de novo aqui, Sérgio Ramos ajeita por dentro, Piquet sai jogando, toca a bola, vai levando Sérgio Busquets, faz a volta, que volta de novo, aqui pro time, espanhol, de novo Sérgio Ramos, toca a bola mais uma vez com Xavi, Xavi domina, pede a bola tocada ali na ponta direita, vai Xavi, tenta a inversão, prefere a jogada, prefere aqui no meio campo, vai dominando, ajeita de lado aqui na direita, toca pra Arbeloa, Arbeloa aciona na frente, mata, vê um time espanhol com perigo, mata, chega Jaqueline, ajeita, devolução, pede Jesus Navas, escapa na marcação, prende aqui o jogador italiano, Jesus Navas, ajeita, Juan Mata, pedindo na entrada, arrumou, guarda o web dessa vez, foi esperto, saiu da bola. A bola volta, fica aqui com o jogador Jordi Alba, por dentro, bate chave, bateu, o trave, a sobra, o chute cruzado, passou pela bola, a bola não entra de jeito nenhum. O Xavi bateu bonito, bate, Xavi. Você tem qualidade. O Buffon relou mal. O Buffon ia falhar. A bola tocou na trave. No chute cruzado. Mata, não matou de novo. Eu vou matar, mata. Inacreditável. Tiro de meta. Que jogo épico. Vem pra cobrar o tiro de meta, Buffon. 10 minutos. Que emoção. Na Rádio Capivara. Aí o toque de cabeça, sobe aqui o Espanha, bola fica bem, lançamento do Montolivo, bola inversão, tenta, briga por aí um jogador espanhol, fica pra Iniesta, Iniesta domina, toca, boa bola, escapa da marcação, minha voz já tá indo embora, vai tocando a bola pro time espanhol, ajeita, toca a bola, na direita, Barbeloa, carrega, toca a bola de novo, ajeita com chave, chave domina, na entrada da área, ótima bola, tenta a pinta, com o peito, a bola espigou, sobrou nele, vem saindo o italiano agora, toca de bola, Aquilani, dominou, Marquinhos escapou, trava o time espanhol, quem sabe agora, são 5 contra 5, vem o time espanhol, na direita, pode ser agora, vem a jogada, não dá, bateu cruzado, e Buffon parece que toca, ela vai pra fora! Buffon tirou! Buffon tirou! Jesus Navas bateu! É escanteio! Escanteio pro time espanhol! O Buffon louco! Louco! Louco Buffon! Cruzamento pra área! Xavi, 11 minutos! Se sair o gol praticamente acabou! Xavi, chama! Vem mais pra cá! Xavi, cruzamento, levantou pra área, tentou o toque! A bola fica viva! Quer saber agora? Vem o toque! Cruzamento pra área! Olha a Espanha tentando! Que é isso? Pastelão! Mas ele tá machucado! É o Chiellini, não é? É o Chiellini, então ele tá meio ruim das pernas ali, não teve o equilíbrio correto. Escanteio, o time espanhol pressionando. Será que uma hora vai sair o cruzamento de bicicleta? Fraco, fica com o Buffon. Sérgio Busquets, tocou ali de puxeta e o Buffon tá louco, louco demais. Sai jogando o time italiano. Eu tô louco com esse jogo. Sai jogando o time italiano. Eu toque de bola. Vai levando. Time espanhol. Se pros pênaltis, então. espetacular, vai levando o time espanhol. Toque de bola com Iniesta, na entrada, Xavi, tocou na esquerda, Javi Martínez, vem cruzamento, levantou, olha a chance, chutava, dividiu, o jogador italiano, ela saiu, inacreditável, a bola tava pra chutar. E a bola vai pra fora, Jesus Alves não acredita. Olha que bola enfiada. Se atrapalharam, né? Se atrapalharam. O Mata tá matando o jogo. Mas tá matando de uma maneira errada. É inacreditável. Olha lá que lance. Olha o Buffon. Espetacular. Tirando com o dedo. 13 minutos. Se pros pênaltis vai ser espetacular. Olha o levantamento, levantou, bola sobra, saindo, saindo, saindo, bola fica com o time espanhol, Arbeloa, com a bola aqui atrás, Piquet, pedindo na frente, pede a bola, Jordi Alba, busca, vem levando, Jordi Alba domina, o gol não sai, o gol não sai, você que tá procurando o gol aí, entre em contato, porque o gol não sai, levanta o time espanhol, faz a jogada, ajeita aqui atrás, faz a volta, colocaram um imã, eu acho, nas traves. Boa ajeitada aqui na direita, vai levando, volta na ponta, que faz a jogada do time espanhol. O time espanhol melhor na prorrogação e o time italiano um pouco equilibrado no jogo. Vem o time espanhol, Sérgio Ramos levantou, a bola passou. Vai pra fora, foi embora. Vicente Del Bosque agora sentou. Vicente Del Bosque agora sentou. O Buffon vem. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Acaba esse segundo tempo. Vamos pros pés, que pelo menos eu me garanto. Sai jogando o time italiano. Vai levando. Olha o passe estranho. Mas o jogador espanhol também não é robô, né? Então não vai conseguir pegar. Mádio, a bola espirou. O time italiano tenta. Quem sabe no finzinho. Pra ficar histórico. Montolivo. Quem sabe agora. Na direita. Mádio bateu cruzado. Ela desviou. Piquet. Chegou de novo e tirou. Lateral. Lateral. Vamos indo para os pênaltis. Prepara. Eu não sou o Galvão Bueno, mas prepare o seu coração. Na direita. Candreva bateu cruzado. Chega aqui Sérgio Ramos. Ajeita atrás. O lançamento. Opa! Tem que sair o gol. Javi Martínez. Se fazer, é histórico. Javi Martínez vai carregando. Demorou muito. O time italiano voltou. Mas a Espanha vai. Jesus Navas. Quem sabe no fim. Bateu. Jesus Navas para dentro. Tentou de meta. Não tocou. A bola sobra ainda. Na esquerda. Que coisa impressionante. Que é Juan Mata. Levantou. Tirou de cabeça o jogador italiano. Juan Mata. O jogador espanhol tá meio atrapalhado. Juan Mata de novo. Mata. Pelo amor de Deus, levantou, Piquet tentou, tira a zaga italiana, furou o jogador italiano, um pastelão total, o árbitro vai acabar pra não se comprometer, não, segue o lance, vem o time espanhol, um minuto, na verdade 30 segundos, 15 minutos e meio, Jesus Navas, é agora, pode ser agora ou nunca, não é o programa do Luciano Huck, mas é agora ou nunca, vai tocando a bola, vai levando o time espanhol. Que coisa! Arbeloa desviou, ficou. Chiellini, tira Chiellini, não consegue. Tira então o jogador italiano. Bola sobra e chega, e divide. Vai terminar. Vai acabar, vai ter pênalti. Hordeb não quer. Pelo amor de Deus, faz alguém o gol. Então vem o time espanhol, acabou! Fim de segundo tempo da prorrogação. Espetacular o jogo. Vamos para os pênaltis. Vamos pros pênaltis ainda. Minha voz aqui quase pro saco. 0-0 Espanha. E tá, vou beber uma água aqui. Beber uma água aqui. Lindóia Verão. Lindóia Verão. Para aquecer a sua garganta. Beleza, vamos lá. Emocionante aqui na Rádio Livre Capivara 96,1. Abominável, e sua narração mais do que abominável. É isso aí, acabou agora o segundo tempo da prorrogação. Agora teremos penalidades máximas. E só relembrando, quem passar daí pega o Brasil na final das Copas das Confederações. Agora vamos ver, temos dois goleiros muito bons, Buffon e Casillas, são goleiros muito bons. Vamos ver também, os atacantes já estão, todo mundo cansado, mas acho que os goleiros levam um pouco de vantagem. Eles vão ter que pegar a bola, hein? Vão ter que pegar. Vamos ver qual time se preparou melhor, qual time tem mais energia para meter essa bola a gol. Finalmente vai sair gol agora, hein, Abominável? Agora eu tô sentindo que vai sair gol de um jeito ou de outro. Depois de 120 minutos, sei lá quantos minutos, a galera correndo atrás da bola, correndo atrás do gol, e não saiu. Várias bolas na trave, várias oportunidades boas para os dois times. Itália mandou muito bem no tempo regulamentar, mas a Espanha quase que deixa a Itália fora nas prorrogações. Agora, não sei, o Abominável, eu gosto de futebol, assim, jogado, assim, pênalti eu acho meio... tem qualidade, tem treino, tem tudo, mas é muita sorte também, né? Assim, os dois times, quem ganha em tempo regulamentar, ganha bem ganhado. Agora, nos pênaltis, acho que é uma coisa mais da sorte, mais do momento, ou da noite anterior de cada atacante. O que você acha, camarada? Meu pai diria que canhoteiro não pode bater pênalti, e tem uns caras que pipoca no pênalti também. Esse é um fator que pesa também. Vamos ver agora, e tem goleiro que cresce. Vamos ver. Se fosse o Dida aí, ó, era uma puta de uma vantagem. Não, sensacional. Vamos aí pro os pênaltis. Casillas e Buffon, os goleiros podem se consagrar. Jogadores espanhóis, jogadores italianos. Agora, pênalti pra mim não é, na minha opinião, não é a loteria. Põe o Chiellini pra bater pênalti. Do jeito que ele tá, fisicamente desse jeito, se ele fizer, é um monstro. O Chiellini é um monstro. Ele não vai nem apanhar o Chiellini pra bater pênalti. Ele não vai, até porque é o zagueiro. O zagueiro já é difícil bater, né? Já fica pro segundo lugar. Tem qualidade. Pode ter um pouco de sorte, sim, mas na minha opinião também é muito competência. Agora, se for assim, então, fala o seguinte: acabou? Cara ou coroa? Ou para o ímpar? E define quem que vai pegar o Brasil. A jogada até fazer. A questão do gol de ouro, né? Não. A questão do gol de ouro é sensacional também, né? Fantástico. Se o time faz o gol, o outro fica, né? Acabou, já era. Vão pra casa. Olha, gol de ouro pra mim, se tivesse Espanha e Tahiti, eu não duvidaria que o Tahiti fizesse o gol de ouro, hein, Abominável? Tahiti, grande Tahiti aí, escolhido pelos torcedores brasileiros. A Espanha meteu 10 no Tahiti, mano. Isso não tem nada a ver, né? A simplicidade, né, do time do Tahiti, fantástico. E fez um gol na Copa das Confederações contra a Nigéria, de cabeça, foi até bonito. O jogador jogou no segundo pau, o time nigeriano tomou o gol, foi histórico já. Já está nos ramos históricos da Copa das Confederações. Agora, eu aqui achei um jogo de Copa do Mundo. Pra mim, isso aqui, Copa das Confederações foi ontem. Ontem foi. Brasil-Uruguai, Copa das Confederações. Estamos na Copa do Mundo aqui. Estamos na Copa do Mundo, vivendo o momento Copa do Mundo. Pênaltis, indefinidaço. A Itália surpreendeu demais. Tá vendo? Teve uma posse de bola aí da Espanha de 54, da Itália de 46. Coisa louca. Abominável, eu diria. Abominável, né? Não estou fazendo um merchan aqui, não. Mas realmente sensacional. Aí está o Casillas, ó. Jogadores italianos ali, na rodinha, boa noite, vambora. Se não sair gol aí em pênalti, aí realmente eu vou achar que é coisa de outra dimensão. Eu que fiz programa, programas aí com o professor Pierce, de avianígena, eu acho que eles estão invadindo hoje. Eu acho que eles estão dando a cara a tapa hoje. Então vamos lá, é novidade, vamos do Web, vai lá. Os dois goleiros, Buffon e Casillas. Agora o Dabi fala, não pode adiantar. Essa questão de adiantar, Massa Cris, você acha que o goleiro... essa questão fala que temos que dar prioridade ao gol, não ao goleiro. Muita gente diz isso. Então que o goleiro, não, se ele mexer um, tem que mandar voltar. O que você pensa sobre isso? jogo é jogo, né? Se goleiro, todo goleiro dá um passinho ali mais pra frente, isso também não é uma regra fixa, né? Não tem um raio laser ali calculando os milímetros adiantados do goleiro. Mas também não pode fazer que nem o Rogério Ceni, né? Aquele jogo lá que foi ridículo, ridículo. É impressionante. Não, a adiantada do Rogério Ceni foi espetacular. Vem a Itália, primeira cobrança. Candreva, Evi Cacivas bateu. Que cobrança espetacular! Que cobrança espetacular! Espetacular! O primeiro pênalti já foi fantástico. Candreva bateu com cavadinha. Alá, Louco Abreu. Alá, inúmeros jogadores que batem com categoria. Djalminha, o fantástico Djalminha. Ô Cacivas, cadê? Procura. Procura o Cacivas, cadê? Impressionante a cobrança. E vai o Xavi. O time italiano agora matou a pau no primeira cobrança. Xavi, será Xavi? Será Xavi? Lá vai ele. E o goleiro Buffon, Xavi bateu. Gol! Gol da Espanha. Xavi empata na cobrança de pé. Bateu bem. Categoria. A Xavi curvou para um lado, a fechadura caiu do outro. E é isso aí. Empatado em 1-1. Chega aqui, ó, mais uns ouvintes aqui da Rádio Capivara. Quem você tá torcendo, Espanha ou Itália? Nossa, tá um baita no jogo. Qualquer um aqui. Sensacional. Ô Brasil, se cuida. Vem cobrança de pênalti. Aquilani pra bola, bateu. Gol. Gol da Itália. Aquilani bateu bem no cantinho. Cesare Pandev ali ficou meio. Foi também, mas o gol foi dado. Foi cobrado muito bem o pênalti por Aquilani. E agora bate o time espanhol. Estamos aí com 2-1. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. Agora a cobrança do Candreva. Sensacional, cara. E agora vai o número 6 da equipe espanhola, que tem muito mais qualidade que o Candreva. Vamos ver se ele vai bater. Vamos ver se ele vai bater bem. Iniesta e Buffon. Iniesta bateu. É gol. Gol da Espanha. Iniesta no chão. Rasteiro. Buffon pulou, mas não achou. A Ordeab vai lá, novamente colocar ali na marca da Cal para mais uma cobrança do time italiano. Agora vai cobrar ele, De Rossi. Sei não, hein? Esse tem aquela cara de bruto, jogador de volante. Posso queimar minha língua, mas eu não tô vendo coisa boa aí, não. De Rossi e Cacivas. De Rossi que salvou a Itália em alguns momentos. Bateu! Golaço! Golaço! Queima minha língua! Que golaço do De Rossi, tirando do goleiro. Cacinho, tá batendo a pau os jogadores aqui. Olha que cobrança sensacional. E agora ele, Gerard Piqué. Que coragem, Vicente Del Bosque. A Shakira tá presente. Você vai queimar, você pode queimar o zagueiro. Piqué, Piqué, Shakira aí, ó. A frita. Cobrança do Piquet. Vamos ver o que acontece. Bateu. Gol. Gol. Gol. Gol. É pra você, Shakira. Empataram novamente. Piquet. Olha o Vicente Del Bosque. Ele não muda a cara, né? Vicente Del Bosque sempre aquela cara dele do mesmo jeito. 3-3. Até que enfim. Temos gols. Ninguém até agora perdeu. É, vamos ver. Giovinco. Ele que entrou na prorrogação. Lá vai, camisa 10. Diovinco contra ele e quer Cacivas. Diovinco e Cacivas. Diovinco partiu, bateu, golaço de novo. No canto de Cacivas. Olha, os alienígenas foram embora. Eles foram até a prorrogação. Vamos lá. Vamos encerrar isso aqui. Agora vamos dar uma coisa bonita pro pessoal. Que o Cacivas mordeu a bola. Cacivas mordeu a bola. O que que é isso? Mordeu a bola, o Cacivas. Por que que você foi entrar ali, minha filha? Coitando de você. Vem cobrança agora. Se errar, é chance enorme pro time. É chance enorme pro time italiano. Sérgio Ramos, zagueiro. Lá vai ele. Contra Buffon. Trotezinho, partiu, bateu, golaço. Eu tô parando. Golaço, é golaço, é golaço. Sérgio Ramos bateu no alto. E o cara do Vicente Del Bosque, A mesma, muito empolgante, Vicente Del Bosque. Eu acho que só mais frio que Vicente Del Bosque, Dida seria bem mais frio. Tanto que numa final contra o Vasco, que foi no Mundial, cobrança de pênalti, Edmundo pra bola, Dida defende. Daquele jeito, como se tivesse levantado da cama. É soltado um pum, vamos dizer, pirvo! Só faltava, pirvo, ele Cacilhas, bateu o golaço de novo, no canto de Cacilhas, parou, pirvo tirou do Cacilhas, agora vem aquele pênalti crucial, se a Espanha errar, acabou, olha o pirvo de novo, o pirvo nem olhou pro goleiro, foi o goleiro mais longe, vem cobrança de quem pra bater? Vai pra bola, o jogador espanhol mata, partiu, bateu, é fora, o gol, foi gol, pareceu fora, matou eu aqui agora, pareceu fora, impressionante, bola foi no canto, eu cornetei ele, tá empatado, nós vamos de novo para agora as alternadas, esse jogo não acaba, Montolivo. Agora é alternadas. Montolivo pra bola, Cacilhas. Montolivo bateu, gol. Gol da Itália. Vamos ver quem vai ser o próximo espanhol pra cobrar. 6-5. Quem vai cobrar o próximo? Vai caminhando o jogador espanhol. Se eu errar, meu Deus do céu. Lá vai ele, acho que é o Busquets. É ele mesmo. Sérgio Busquets, pra bola, volantão, vai ele, cara do Vicente Del Bosque, a mesma, vai pra bola, Sérgio Busquets, ele bufou que pode se consagrar, partiu, bateu, gol, Sérgio Busquets pra Espanha, nós vamos até quando, hein, Sérgio Busquets, volta alienígena, volta em algum momento, por favor, alguma cobrança dos jogadores. É pra bola o time italiano. Os goleiros vão acabar batendo o pênalti. Bonucci, zagueiro. Eu tenho que te falar. Zagueiro. Tá aí ele, Bonucci. Os zagueiros bateram muito bem, por sinal. Bonucci, tá com o cara que vai encher o pé. Ele, Cacilhas. Partiu, bateu. Fora! De Baggio! Di Baggio, espírito de Di Baggio de Bonucci, pega 94 aí, pega 94 no Google, Di Baggio, Bonucci barra Di Baggio, bate o pênalti, isola, e agora se a Espanha faz enfim, acabou, é Jesus Navas, número 22, jogou muita bola, compenetrado, vai fazer ou não? Jesus Navas e Buffon, bateu, gol! Gol! Jesus Navas! Põe a Espanha na final! A final vai acontecer! É Brasil-Espanha! Brasil-Espanha na final! Mas a Itália foi sensacional! A Itália, nos pênaltis, apenas perde pro time espanhol! Inacreditável, jogo histórico, sensacional na Rádio Capivara, Jesus Navas, não deu pro time italiano, mas parabéns ao time italiano, que superação, Massacration, sensacional o jogo. Realmente os melhores jogos aí que eu vi em tempos. É isso aí, a Itália também merecia ir pra final, jogou muito, mas é isso aí, pênalti é um pra lá, um pra cá, e a Espanha acabou se dando melhor, também graças a uma bela de uma cagada do italiano. Mas é isso aí, 96,1, vamos deixando aí nossas últimas opiniões, diz aí, camarada, qual que é suas impressões do jogo? Se for pros pênaltis, Júlio César pegou um pênalti ontem, tá inspirado. Se o Brasil levar pros pênaltis, acho que leva. No jogo, não sei, né? Vai ser meio difícil. A Espanha joga num nível muito alto, né? O Brasil, time em formação ainda, mas dá pra levar também. Hoje a Itália foi bem contra a Espanha, criou várias chances. Vamos ver, vai ser jogo bom, Brasil e Espanha. Boa noite. Impressionante, sensacional. O de baixo, eu falei para os alienígenas vierem. Vieram na cobrança. Lembrou, pega aí, de baixo de Bonucci batendo o pênalti. Muito parecido, cara. Inacreditável. E o time espanhol pega o time brasileiro. Vou encerrando mais uma grande transmissão da Rádio Capivara 96,1. E domingão tem mais aí. Churrascão e tudo mais. Brasil e Espanha. Impressionante jogo. Até lá, um abraço.